Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação de Alan Polar e Luiz Sussi. Olá, sejam bem-vindos à 45ª edição do Nerdrops. Hoje nós estamos com dois convidados. O primeiro é o André Magin, já conhecido do Downloading. Olá, podcast desempregado, tentando bicos em outro podcast. Apresente seu currículo aí, Magin. Na verdade, você está em experiência aqui, são 3 meses. Se a gente gostar de você, a gente estende um contrato. Tá bom. Podcaster experiência é ótimo, né, cara? Tem uns que ainda estão nela, cara. Então quase chegando na edição 100, né? E do lado oposto, nós temos a Laura Bu, a conhecida Pink Vader. É, sou eu, a mente criminosa por trás do blog Pink Vader. Acho que a maioria tá se perguntando o que é, mas tudo bem. Até o final do programa, acho que vocês vão conseguir me conhecer. Estamos ficando intimistas aqui. Antes que a coisa fique feia, vamos para os nossos e-mails. E-mails. Nerd Mail. Isso, nós estamos nós dois aqui, o time não oficial da leitura de e-mails, né? Eu queria que o c*** do time oficial pegasse fogo. Mas sabe o que é, Polaro? O time oficial nunca convida a gente pra gravar o e-mail, né? É, de repente eles gravam e a gente nunca fica sabendo. Exatamente. Gravamos os e-mails. E porra, mas a gente queria gravar também. Não, vocês não avisaram. Não, não pode. Vocês não são oficiais. É, caraca. Que absurdo. Mas é isso aí, se o mundo dá voltas, né? Então primeiro nós vamos falar dos nossos parceiros da Rádio Animic, que passam o nosso programa todas as terças-feiras às 10 horas da noite, que é o programa da semana. Aqui sai segunda e lá sai às terças. Sai terça-feira, 10 horas da noite. E tem as reprises de segunda, quarta e quinta, sendo que segunda é às 8 horas da manhã, assim como na quarta-feira, e quinta-feira é 10 horas da noite. Então você pode acordar e ir dormir ouvindo a gente. Polar, a gente já pode anunciar aquela surpresa para os ouvintes e amantes da cultura japonesa, ou ainda não? Ah, pode, né? Já confirmaram? Dia 17 de julho, às 3 da tarde, estaremos alguns integrantes do Nerdrops aí na Anime Friends, com uma surpresa para vocês. Quem puder ir, vá, vai ser muito legal nos conhecer, pedir autógrafos e rasgar nossa roupa e falar que deseja a gente, essa coisa básica, sabe, de fã? Você é maluco mesmo, você acha que alguém vai fazer isso, cara? Ué, cara, por que? Fizeram comigo na Campus Party, por que não vão fazer com a gente agora? Que medo. Cara. Não, brincadeira, mas a gente vai estar lá mesmo. É, mais próximo aí da data a gente dá mais detalhes, ver se consegue aí algumas entradas pra sortear, alguma coisa assim. Mas a gente avisa vocês. Então vamos aos nossos e-mails do último programa, que tem muita coisa aqui. Vamos. Sempre quis falar desse jeito. Então vamos lá. Primeiro nós temos o e-mail do Bruno Elias. Bruno Elias maluco? Não. Bem, então vamos lá. Olá, Garela. Garela? Não acredito que eu falei isso, cara. Você é do time oficial. Por isso que eu falei errado. Ai, caramba, tá demais. Olá, galera dropiana. O último cast estava muito engraçado. Ri muito no carro enquanto ouvi a equipe. Quantas discussões. E o grande truque realmente foi um bom filme, no qual o Wolverine foi mais foda que o Batman. Espero que o Nolan também acerte no próximo. Com relação a games, o Download colabora muito com o programa, principalmente quando tem meninas no cast. Outro ananista aqui também. Ô, cara, ananista que você fala é do Ananias do Trapalhões? Onanista. O que que seria isso? Pros ouvintes que não sabem, por exemplo. Onan é um personagem bíblico que era punheteiro. Ah. Ele preferiu bater uma do que pegar a mulher dele, e aí Deus falou, castigou ele. Será que Deus vai me castigar? Cadê seu Deus agora, né? Cadê meu Deus agora, cacete? A crítica ao gênero de Final Fantasy XIII, que não é um RPG e sim um Jota, acho que não é válida, já que a série Final Fantasy tem estilo próprio, um padrão que se aplica desde o Final Fantasy VII. Não é Jota, é Xota. É Xota. Apesar de ser jogador de RPG de mesa, nos games prefiro jogos lineares, ao invés dos jogos da Blizzard, por oferecer mais praticidade para quem tem pouco tempo de jogar como eu. E ainda ele falou sobre Dead Space 2, que ele acha que tem que dar crédito, né? Que o primeiro foi incrível e tudo mais. E realmente, o fantasma do Alex Ross, ele espera que tenha sucesso, já que o cara desenha muito. Mas vamos deixar longe os roteiros. Enfim, na verdade o Alex Ross criou um conceito, né? Quem vai desenhar desenhar não é ele, né? É, ele é o chefe que tem a ideia e quem se foda são os estagiários. Aliás, é um brasileiro que vai desenhar, então é torcer aí pra que dê certo. Valeu, galera, e até a próxima. Bom, e aí o Alexandre Araújo mandou pra nosso amigo e-mail dizendo que é a primeira vez que ele manda um e-mail, tem 19 anos e mora em Belo Horizonte e já tinha ouvido falar do cast de vocês, mas nunca tinha interesse em baixar. Bom, mas depois do hiato do download, meu cast favorito, fiquei meio whatever para os outros casts que escutava. Mas então, me falaram que eles estavam participando do cast de vocês. Entrei no nerdrops.com e na hora baixei os episódios 43 e 44, que são muito bons. Não só por vocês terem colocado o download, o melhor podcast de games ever, mas pelo Nerdrops ser muito bom e bem editado. E mais um cast para minha lista. Recomendo aí também, Alexandre, o cast 13, 15 e 29. É, o 29 saiu um pouquinho da temática principal aí do Nerdrops, mas foi um cast muito engraçado. Pô, é legal, né, ver que as pessoas, tem muitas pessoas indo por causa do download, mas estão ficando porque gostam, né, cara? Isso sim, é interessante sim. Pra burro. Um abraço aí pro Alexandre. O legal é de ver que a galera realmente acha o nosso cast bem editado, porque eu não vou falar que a gente é profissional, mas a gente tenta realmente editar bem e deixar legal pra vocês. Fora o final de semana que vai embora nisso, né? Ah, mas quem precisa de final de semana depois de quase 2 anos? E é isso, o próximo é do Elton Antônio Gomes, que já tinha mandado na semana passada, e ele diz: e aí, pessoal, o que o Oliver Pérez veio fazer em São Carlos? Era um Tusca? Se for, eu e qualquer um que saiba o que é o evento entenderá o porquê ele quase morreu aqui. Caramba! Você imagina o Oliver Pérez nos seus áureos tempos enchendo a cara em São Carlos? Os áureos tempos do Oliver foi quando ele foi aí pra São Carlos, e aí foi em 1960, né, Polar? Quando eu tinha uns 20 anos. Cara, o Oliver é tão antigo que ele participou da Primeira Guerra e da Segunda. Na Segunda ele já era veterano, já. Na Segunda ele já era veterano. No Vietnã, cara, nem puta, ele era general já, cara. Bem, vou continuar aqui, né? Cheio de loucura. Sobre o Nerdops 44, excelente cast, engraçado e informativo. Comentado aleatoriamente no cast. O ator que fazia o chefe antigo era o Richard Roundtree, que é citado num episódio hilário de Two and a Half Men. E ele ainda conta que é no 19º episódio da 6ª temporada, que pra ele é um dos melhores da temporada passada. Quanto ao submarino, achei estranho ninguém, especialmente o Sussi, não ter pensado em nenhuma piada com periscópio, mas tá valendo. Além disso, submarino pode ter buzina, mas peixe tem ouvido? Tá vendo? A galera fica me zoando por causa do submarino, mas pasmem, submarino tem buzina. Porque quando eu falei semana passada que o Guizão ficou me zoando, que submarino precisa, quando ele emerge, ele precisa avisar, e ele faz isso através dessas buzinas, todo mundo me zoou. Mas ele tem essa buzina, é como se fosse o apito de ré de um caminhão, sabe? Cara, isso não existe, cara, você tá louco. Ele avisa dentro, pode ser um alarme. O submarino é feito pra não ser visto. Pra que você vai ter um negócio que vai debaixo d'água se ele é visto? Ali vamos começar com essa loucura, vamos passar reto aqui. Excelente dica do pessoal do download sobre Portal. Finalmente criei vergonha e terminei ele. Ainda tô com a música do final na cabeça. Ah, é, The Cake is a Lie, né? É muito boa. Enfim, excelente trabalho, parabéns pelo cast e keep walking. Aliás, sobre a proposta do Guizão no último programa, tô de boa de editar o cast, hein? Apesar de me divertir de vez em quando com o GarageBand, deve ser um puta trampo. Cara, é um puta trampo. Ô, Polar, se você mistura keep walking, Johnny... Se você mistura Red Label com Active, aqui que acontece? Fala. Você cagueando. Shitwalking, né, cara? Shitwalking. Bom, tivemos aí também o próximo e-mail, que foi do Denis Lobo. Ele fala: fala, povo do Nerdrops. Aqui é Denis, o sensei do Otacast, podcast de cultura japonesa, lá do otakucompany.com.br, de São Paulo. Eu sou mais um daqueles que ouve o cast desde o primeiro episódio, mas nunca tinha parado pra comentar. Provavelmente por não ter nada a acrescentar. Mas enfim, vocês que não tem nada a acrescentar, por favor, comentem. Porra, vai lá e comenta aquele first, sabe? É importante pra gente. Caras, adorei a participação do pessoal do Download na sessão de games. E diz ainda, será que vocês vão ser... Aí, Polar, tá vendo? A ideia, ó. Será que vocês vão terceirizar as sessões de cinema e quadrinhos também? Pra só ter o trabalho da edição? O que você acha? Ah, meu, não. A gente se diverte gravando, cacete. A gente se diverte muito. muito gravando. É muito divertido, tá? Eu nunca me diverti tanto na minha vida. Nossa, e... como você é filho da cara. Enquanto a buzina do submarino é exatamente uma buzina, na verdade. Talvez não tenha, não faça ideia. Mas o submarino tem sim uma... É, e aí foi o que a gente comentou, o alarme interno pra avisar os tripulantes. É, e quanto aos filmes da Marvel, realmente eles estão acertando bem em alguns. Gostei muito de Iron Man 2, estou ansioso pelo Capitão América, Thor e Vingadores. Quanto aos outros possíveis filmes, o único que eu vejo como potencial é o do Punho de Ferro. Afinal, um artista marcial que recebe poderes mágicos e põe um uniforme, entre aspas, verde e amarelo da Austrália, né, pra combater o crime, não pode dar errado, certo? Bom, é isso. Continue um bom trabalho. Prometo que vou comentar com mais frequência. Ou não. Abraço. Você não pode falar que o Punho de Ferro pode ser um filme bom porque você tem um podcast de cultura japonesa, então você fica meio... É meio que... Você entendeu, né? Não. Bom, vai ver então, já que você entendeu. Um abraço pro Denis aí. Cara, essa é demais. O próximo é do Ricardo Tokumoto. Ele é conhecido como Riot e é um grande fã nosso, diz ele aqui. Ele ouve o Nerdrop sempre e é a principal fonte de notícias ligada a cinema, games e quadrinhos. Ele é amigo do Huronix, olha aí, ó. Eu já conheci algumas tiras dele, né? E quando o Huronix falou que eles eram amigos, foi quando eu realmente, pô, olha, o Huronix manda bem alguma coisa, né? Eu já conheci algumas tiras dele, né? Que tem lá o site Riot Tiras, vai estar aí no post. E, cara, ele manda muito bem. Eu particularmente, acho muito legal e muito bem sacado as tiras dele, tá? Mas... Pô, e o mais legal é que ele simplesmente pegou a ideia do submarino e fez um desenho, cara. O nosso primeiro fanart, cara. Não. O meu primeiro fanart. Tá, mas foi mandado pro Nerdrop, seu c... Você sem o Nerdrop não é nada, seu... Não sou novo. É o nosso primeiro wallpaper, né, cara? Cara, ficou demais. Eu achei muito louco isso. E mostra o Susi com uma buzininha em cima do submarino amarelo. Mas o melhor foi a ideia, né, dele. Ele até canta. Então, a ideia se misturou com o Yellow Submarine dos Beatles e surgiu o Susi Submarine. Ele até canta aqui, né? We all live in a Susi Submarine. Submarine. Aposto que vão surgir muitos outros e-mails comentando sobre isso. Enfim, vocês são demais. Parabéns pelo trabalho. Fiquei imensamente feliz ao saber que o pessoal do Download está participando na parte de game. Melhorou, que já era ótimo. E se sobrar um espaço pra Jabá, divulguem meu site de tiras, o riotiras.com. Ah, Sussi, não vamos divulgar não, cara. Você vai falar do riotiras.com? Não, cara, eu não vou falar porque eu não gosto muito das tiras dele. Não, cara, tá aí divulgadíssimo. Recomendo a todos. Eu entro todo dia e espero que só tenha mais atualizações. É, eu não recomendo não entre em riotiras.com. E vamos para o próximo e-mail. É do Frank Castle, 26 anos, Osasco, São Paulo. Fala, galera do Now Drops. Não sabia que Christopher Nolan era diretor do Amnésia. Muito foda esse filme. E quanto ao Cillian Murphy concorrer para o papel de Batman, tenso. Ele teria que comer muito arroz com feijão para chegar no porte físico apropriado. O cara tem mesmo cara de psicopata. Porém, é um ótimo ator. Recomendo que vejam ele em Sunshine, Alerta Solar e Extermínio. É, só que em Psicopata Americano, quem ficou bem foi o Christian Bale, né? E falando de games, Portal. Muito foda essa iniciativa da Valve. Já zerei o jogo pra 360, mas garanti minha cópia pra PC e indiquei um amigo que é Mac user. Gosto muito de Mass Effect e ele está jogando no momento, né? E ele pretende comprar o 2, mas acho uma falta de sacanagem esse modelo de cobrar os conteúdos, né? Como foi dito aí pelo download no bloco de games no último Nerdrop. É, e no caso de Mass Effect 2 e a Cerberus Network, até que vai, mas tornar isso um padrão não rola. JRPG, batalhas por turnos, random battles, gosto de jogos como Final Fantasy VI e Chrono Trigger, mas não consigo mais engolir esse estilo de jogo na atual geração de console. Nesse ponto, a BioWare está se diferenciando e fazendo justo ao roleplaying, mostrando que ela faz o universo e o rumo do personagem ficar por nossa responsabilidade. Bom, falei demais, um abraço, e ele enviou da Olivetti dele. Pra quem não sabe, Olivetti é uma máquina de escrever, tá? Do Oliver. O Oliver foi dono, cara, da Olivetti durante um tempo. Ah, cara, porque ele tá falando sobre a BioWare, isso eu acho verdade. O pessoal faz uns RPGs, assim, que não tem... É você no controle do personagem mesmo. Agora, você pega jogos de Final Fantasy, você mal pode escolher o nome das pessoas, né? Quanto mais o que ele vai poder escolher ou não. É, eu acho um pouco, Polar, que existem, talvez aí, então, dois públicos pra esse tipo de game. Existe um público que não consegue jogar um jogo muito aberto como esse, né? Que te dá tanta independência pra jogar e prefere um jogo um pouco mais, entre aspas, travadinho, né? Mais com história, com uma certa... com um certo enredo já programado. E é isso, cara. É torcer pra esse mercado aí, como a BioWare tá fazendo agora, continuar crescendo e expandir e ter cada vez mais jogos. Então, e o último e-mail é do Henrique Lacerda Vale, que diz o seu famoso WhatsApp, galera, e diz, cara, esse último cast estava ótimo, me lembrei dos casts antigos, casts marotos, moleque, casts de raiz, estava bom demais, parabéns mesmo. Além disso, sou um dos que nunca ouviu o download, tenho que dizer que agora me arrependo. Se soubesse que era tão bom, eu viria antes. Secador. E aquela arte do novo Fantástico ficou muito legal, mas não sabia que ele era emo. Avá, olho pintado e com rima escorrendo, só falta ter restart na HQ, CP emo 22 ou emo X0. É, como se ele não gostasse dessas coisas, né? O Henrique é viadinho, porque ele tava naquele show do restart de puta falta de sacanagem. Se você ficar assistindo o vídeo, a hora que a mina fala puta falta de sacanagem, o Henrique passa atrás dela e olha pra câmera assim, dá uma disfarçada. Vai lá, confiram. E ainda fala que vai xingar muito no Twitter. É. É sério. Bem, enfim, esses foram nossos e-mails. A gente estourou demais o tempo já. O cast vai ficar gigante. Então vamos direto para o cinema e a gente promete que na próxima a gente vai ler alguns comentários. É, ou não. Bora pro cast. Cast. Mano. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Megan Fox não voltará em Transformers 3 e o Michael Bay já está à procura de uma substituta. Divulgadas fotos de bastidores do filme dos Smurfs. Pânico 4 tem mais 4 atores definidos. Filme do MacGyver vai acontecer e já tem roteirista. Jogo Heavy Rain vai virar filme. Os Skrulls podem ser os próximos vilões de Os Vingadores. Que voz sexy, né? Ok, pra começar, essa semana, né, saiu o pôster final de Splice para os cinemas. Tem a produção do Guilherme Del Toro, que chega agora 4 de junho nos cinemas americanos. E o filme já tá pronto desde 2007 e conta com o Andrew Brody, que vai estar em Predators, e a Sarah Pauley, que é conhecida aí por... ela que faz umas comédias românticas. A mina que é o Splice, se eu não me engano, é aquela mina que tá fazendo um filme agora com a Julianne Moore e com um outro ator, se eu não me engano é o Richard Gere, não é? Ou não? Prova de Amor, alguma coisa assim, que ela manda uma prostituta dar em cima do marido dela e aí a não, essa daí não é essa Sarah Pauley, essa menina aí é aquela que fez o filme com a Megan Fox, aquele Jennifer's Body. Ah, garota bonitinha, infernal. É verdade. Sim, é aquela menina. Nossa, Suzy, que vergonha, cara. O filme que você quis dizer aí é O Preço da Traição, com Liam Neeson e não Richard Gere, e a Amanda Seyfried, que é do Jennifer's Body aí, justamente como a Laura Bu disse. Mas, enfim, ela não tá no Splice aí. Quem faz a criatura, que é chamada de Dren, aí no Splice é a francesa, fabulosa, a francesa Delphine Chenier. Vocês podem deixar até uma imagem no post pra galera conferir, que é, pô, manda bem a garota. E a Sarah Pauley fez a moça do... a enfermeira do Madrugada dos Mortos, agora do Zack Snyder. Também trabalha em Mad Men. É um seriado que, pelo jeito, ninguém assiste, pelo silêncio. O Mad Men eu já comprei. E só que não rolou de eu assistir. Eu assisti o primeiro episódio, não me interessou e eu tenho que abrir o coração. Eu assisti o final da sexta temporada de Grey's Anatomy e chorei baldes. Ai, sério? Baldes, muito triste. Você tá bem? Tô legal. Tá melhor. Tô bad, amiga. Olha, um abraço. Mas eu falei besteira, não é ela? Eu confundi. Meu, ela é igual a menina que trabalha no Mad Men. Me pinta da cor do arco-íris porque eu tô bege. Bem, voltando à notícia, né? Nós temos aqui a... Cara, uma foto da criatura que é interessante, né? Parece que ela tem mão no lugar de pé. Ou o salto já vem. Ou o salto já vem embutido nela já. Cara, sendo produção do Guilherme Del Toro, eu já fico curioso pra assistir, porque tudo que eu já vi desse cara, né? O Labirinto do Fauno, os Hellboys lá, são, assim, na parte de criaturas, principalmente, é inacreditável, né, cara? É demais. Olha, não só você, acho que muita gente tá curiosa pra saber como vai ser esse filme. Porque olha. Eu acho que vai ser uma porcaria, particularmente. I find your lack of faith disturbing. Bom, foi liberado também o trailer do novo filme do Carlos Saldanha. Se vocês não se lembram, ele é a mente criminosa por trás da trilogia da Era do Gelo. E ele é brasileiro. Honrando a sua terra natal, ele está lançando junto com a Fox um filme sobre o Rio de Janeiro. Não é exatamente o Rio, né? Mas passa aqui. E é interessante, né? Porque o cara, onde eu nem sabia que tinha arara na América do Norte. O cara ele é um bicho, né? Porque a arara azul, ela é difícil de achar até no Brasil. E ele mora em Minnesota, cara. Mas de quem você tá falando? O trailer se passa no Rio de Janeiro. Sim, mas na verdade, esse passarinho que não sabe voar, ele é de Minnesota e vem pro Brasil. Vixe. Sabe-se Deus como. O Ibama explica. Eles botam na gaiolinha, fecham a portinha, ó, despacha. Ele chegou até lá através de tráfico ilegal de animais, resolvendo trazer de volta pro país de origem. Simples. E botaram o Zé Carioca de Bico Grande, né, pra ensinar a malandragem pra ele aqui do Rio de Janeiro. Você tem que voar sentindo do seu coração. Pô, é a melhor parte do trailer. Esse é um papinho pra mim que, olha, não aguento mais, cara. Mas todo mundo que vem pro Rio tem que ter esse papinho. Você não lembra o Hulk com o Grace? Tapa na cara e falar: se controla, se controla. Se controla esse coração. Sente no seu coração essa historinha de: não, você não pode pensar com a cabeça, você tem que usar o coração. Ah, vai tomar no olho do c... Caraca, que inferno. Olha, como eu aprendi semana passada ouvindo o Paulo dizer: quer fazer graça, enfia a dentadura no c... Vai dar risada pro c... Ah, mas que bonito poema. Isso foi demais, cara. Me marcou. Tá marcado, né? Tô eu do lendário Gil Brother. Cara, isso foi demais, cara. Eu me mijei quando eu ouvi isso, cara. Enfim, vocês podem conferir o link no post. Assistam. Eu achei que tá bem bonita a animação. Eu acho que tá, inclusive, superior à Era do Gelo. Assim, a qualidade da animação, dos gráficos, as penas estão muito bem feitas. Acho ainda bem, né? Tem que ver se isso daí não é só pro trailer também. E aí depois tem uma quedinha aí de qualidade, né? Cara, eu não sei te dizer não, porque eles já tinham prometido que eles iam, que essa coisa ia ser revolucionária, pelo menos o Carlos Saldanha anteriormente tinha prometido. Não, sim, e outra, né? Tá, os filmes, pelo menos esses filmes de animações, cada vez estão mais profissa, né? Então... É, acho... isso de ter um visual bonito já é o padrão, né? O que você já espera. Vamos ver se vai ter a história, personagens interessantes, a história interessante. É, aquele negócio, chegou no Brasil e agora o Tucano vai ensinar ele a ser um pássaro de verdade, seja lá isso que for, né? É, não sei se vocês repararam, mas essa arara azul aí, o personagem principal, lembra bastante o Mane, né? Esse é o nome. O personagem principal da Era do Gelo, que também é um elefante cheio de medo no começo da história, cheio de sinas e coisas estranhas na cabeça dele. Pelo jeito, o pássaro é a mesma coisa, todo medrosão, querendo viver só na cidade grande e foda-se o resto. Ah, tomara que não seja isso, cara. Porque tudo hoje em dia é tão batido que às vezes você fica até meio desesperançoso quando você vê essas premissas aí. Mas enfim, o filme é bonito, vejam o link aí. I find your lack of faith disturbing. E agora nós vamos falar de um assunto muito sério. André Magin. Então, né, cara? A Megan Fox, aparentemente, né, o que tudo indica, de acordo com essa notícia, não vai voltar em Transformers 3, né? Posso falar que eu avisei semana passada? É, eu diria que as pessoas que usavam como desculpa pra... Ah, Transformers é uma bosta, não tem história, não tem roteiro, mas tem a Megan Fox. Agora não tem mais. Agora tem robôs gigantes caindo na porrada, o que é alguma coisa pra alguém. É, não, mas... Pra mim é alguma coisa, assistir por causa dos robôs gigantes batendo, um ou outro, ponto. É, se os robôs gigantes batendo fosse, desse pra entender alguma coisa, pra mim é um monte de metal contorcido rolando na tela. Eu não falo assim, eu chorei quando o Optimus morreu. Eu tô muito ofendida agora, não. Cara, posso ser sincero, eu não consigo eu não consigo sentir empatia por aqueles robôs. Não dá, tipo, os do desenho, eles tinham uma aparência que identificava eles, um visual próprio pra cada um. Todos os Transformers dos filmes são um monte de metal contorcido e, sei lá, você consegue ver um pedacinho aqui ou ali do veículo que se transforma. Você consegue distinguir qual que é qual pela cor das portas que aparece, né? Pô, é muito genérico, velho. É muito... Odiei os dois, cara. Olha, eu adorei o primeiro, eu achei foda, tanto que eu falei, sabe, pô, era meu sonho de infância ver meus bonequinhos de Transformers se batendo, e isso realmente aconteceu. A parte da Megan Fox tinha sido ótimo também, né, aquele contraponto de humor e sensualidade e tudo mais. Só que aí no segundo os caras extrapolaram isso a limites insuportáveis, né, o filme foi aumentado em meia hora. O Transformers 2 tem os Manoformers, né, aqueles... Então, esse é o tipo de coisa que eu ia comentar agora. Então vamos comentar sobre a saída da Megan Fox. O pessoal da Paramount jura de pé junto que ela não foi mandada embora por causa daqueles comentários que ela tinha feito de que o Hitler era menos agressivo do que o Michael Bay. Teve toda aquela história que ele ia fazer ela morrer, e falou um monte de coisa, xingou ela e os dois ficaram se estranhando. Depois parece que tudo tinha voltado ao normal, né? E agora solta essa bomba de que ela não ia voltar. Aliás, já tá circulando na internet, dizem que quem pediu a conta foi ela. Eu tenho uma teoria sobre essa demissão. Eu acho que dá pra fazer de uma forma prática. Eu sugiro a todo mundo que tá ouvindo e todos os ouvintes que cheguem no trabalho segunda-feira, olhem nos olhos do seu chefe e diga: você é pior que o Hitler. Eu sofro horrores aqui. Vamos ver o que acontece. Não, e esse lance de ficar falando não, eu que quis sair, é que nem quando você leva um fora de um cara, sabe? É melhor você virar e falar não. Eu não queria mesmo, né? É, não queria mesmo, mandei ele pastar. Você acha que ela vai admitir que foi demitida porque não soube ficar com a boca fechada? De uma forma ou de outra, quem geralmente, nessas histórias de ego de ator e ator que fica ofendido, ah, vai me matar, não sei o que lá, quem sai geralmente é o ator, até porque o chefe mesmo dela não é o Michael Bay, né? É a Paramount, né? Exato. E visando lucros, a queira ou não queira, a Megan Fox é um cofrezinho, né, cara? Porque é verdade. Eu acho que mais por coerência da história, talvez ela esteja saindo, então. Ah, mas essa foi a desculpa que deram, né? Que é coerência da história. É, que coerência da história, né? Mais essa, cara. Tanto é coerência que agora, o que aconteceu? Já tem pelo menos 4 gostosas pra entrar no lugar dela aí. Esse é o ponto que eu ia chegar. Pra Paramount não tem problema nenhum se desfazer de uma gostosa. Meu, os caras pegam a mala cheia de dinheiro, assim, começam a jogar lá na Miami Beach, vê o que acontece. Vai aparecer um monte de gostosa correndo atrás deles. Eles não precisam ficar aí, ficar se torturando com a Megan Fox. Tem uma menina que ela tem um site, acho que chama Pink Vader. Eu acho que ela poderia se candidatar pra nova Megan Fox. Isso é um problema, né, cara? Talvez a Megan Fox também esteja se achando demais. E outra, semana passada... Aí, nessa parte que eu não tô entendendo, tá noticiando isso? Porra, mas já saiu uma foto das filmagens que tem a Megan Fox. Mas, ó, olha bem, veja bem. Lembra que a gente já tinha conversado sobre isso? Que o próprio Shia LaBeouf falou que ia ter uma morte, que eles iam ter que lidar, que a coisa ia ficar mais humana? É certeza, ela fez a filmagem... E agora vai cair fora, Joe. Ah, cara. Não me chama de Joe. Joe é meu. Vamos fazer um boneco 3D dela sendo decapitada. Ah, com certeza. Vai ser louco pra caramba. Eu pagaria pra ver isso. Eu acho que ela tinha que beijar uma mina antes de ser decapitada. Ah, nossa. A cabeça decapitada dela pode cair em outra mulher. 3D, já pensou? Exatamente. Agora, voltando às candidatas à nova Megan Fox, a gente tem pelo menos 4 nomes aqui, e já saíram outros, até as Zoe Saldanha do Avatar e do Star Trek foi cogitada também. E desses nomes, pelo menos um, né, é atriz mesmo, que é a Gemma Arterton, que pode ser vista em Fúria de Titãs e em breve em Prince of Persia. E as outras 3 formam um estilinho da própria Megan Fox, né? Gostosas pra caramba e talento até agora ninguém comprovou, né? Vai ter que provar. E aí, homens, o que vocês acham? Qual seria? Se tivesse que ser uma das 3 ou das 4, qual seria? Eu chamaria Hayden Panettiere. Poxa, você entendeu? Eu posso fazer um desenho pra você, que seria uma das 4 aqui da notícia, né? Não, na verdade, Polar, o que acontece, o site da Globo anunciou hoje, sexta-feira, o dia de gravação dessa jossa aqui que chamamos de podcast, que não são mais 4, são 8 atrizes agora, e entre elas tá a Hayden Panettiere, como a gente havia sugerido semana passada. De de duas uma, ou eles estão se baseando pelo que a gente fala, e isso pode ser uma grande furada, ou ela pode estar na jogada mesmo. Ah, cara, mas... então a lista de atrizes cotadas nada mais é do que a lista de gostosas de Hollywood que estão em alta no momento, basicamente. Acho... Exatamente. E outra, eles poderiam fazer uma Megan Fox CG, né, cara? Pois é, não tem uma lista, né, cara? Eles estão vendo o que dá. É, com salário menor, tá valendo. Quem der melhor vai, né? teste de sofá for the win. Pô, eu tava achando que agora a Laura ia dar aquela esculhambada, seus machistas. Não, vou fazer discurso feminista. Não, deixa pra lá. Droga. Não foi dessa vez. I find your lack of faith disturbing. Já que a onda passada foi Transformers, né? Uma fonte anônima aí entregou pro site Latino Review umas fotos dos bastidores da adaptação aí dos Smurfs. É, os Smurfs, pra quem não sabe, e nasceu em 85 e não lembra deles, né? Como eu, como a Laura. Quantos anos você tem, imagina? 23, eu acho. Eu acho! Olha o RG, a gente espera. Pega o RG e dá uma olhadinha. A gente fica esperando. Caraca, eu sou muito neurado com a idade, velho. Eu tô velho, velho. Eu acho que foi demais, cara. Saíram aí alguns modelos, alguns, entre aspas, bonecos aí da produção de Smurfs. É Smurf, eu não gosto, eu tenho raiva. De Smurf, a única coisa boa é que é azul e azul lembra Avatar. É verdade, né, cara? Criaturas azuis tá em alta. O que mais me chama atenção nessa notícia não tem nada a ver com o filme, é o fato de ser o Latino Review que vazou a informação de novo. Eles devem ser tipo os vilões de Hollywood, sabe? Deve ser o eles são mais o Gargamel. Gargamel é o dono do Latino Review. E faz sentido, né? Porque Hollywood deve ser cheio de negro, cheio do cogumelo, né, cara? Você falar que chegar num lugar e falar, ó, sou do Latino Review, deve ficar aquele silêncio, todo mundo te olha feio, sabe? E minha segurança é tirar do recinto. Eu nunca entendi muito bem a popularidade de Smurfs, eu tenho só vagas memórias. E tudo que eu vejo falando de Smurfs é sempre só pra chegar no final com aquela piada de que todo mundo comia a loirinha lá. Então eu nunca entendi muito bem. A loirinha e o né? Tinha, né, o maluquinho lá, não tinha? Eu chamava ele Smurf Margarida, né? É, que você vai falando isso, cara? Vai que um dia esse filho da p*** resolve escutar uma coisa dessa, né? Tô largado, cara. É verdade, ele processa, né? Bipa, Oliver, bipa tudo. Cara, é nervoso, você nego fala aí que vê ele nas baladas, ele é nervosinho. Ele sai dando bolsada em todo mundo. E além disso, né, nós temos um elenco real, né, que vai ter o Neil Patrick Harris, a Jaima Mays, a Sofia Vergara e o Hank Azaria, que vai fazer o Gargamel. Aliás, na notícia tem até uma foto comparando os dois. O que vocês acharam? Leva tá jeito? Igual, né, cara? Igual. Se der uma surra nesse cara, talvez ele fique um pouco mais semelhante. Tirando isso... Se arrancar todos os dentes dele e deixar só um, né? É. Como você coloca com dignidade no seu currículo, você fez o Gargamel no filme dos Smurfs? Você não coloca, né, cara? A hora que o IMDB coloca, você fala, tira. Eu achei uma constatação fantástica do Madin, porque eu estava me perguntando a mesma coisa. Eu jamais falaria que trabalhei nos Smurfs. Nem de, sei lá, renderizando o chapéu do bonequinho número 3, sabe? Não, eu não fiz isso. Nesse dia eu tava de férias. Nossa, você sabe que agora eu entendi por que o Gargamel queria tanto uma sopa de Smurf? Por quê? Ele não tem dente, cara. Ele é goiaba, olha lá. E outra, né? Não é? Você é o que você come? Esses malucos não comem cocô. Ai, que loucura, Joe. Meu Deus do céu, você é podre, Paula. E a direção é desse ilustre desconhecido, Raja Gosnell. E a previsão de estreia é 3 de agosto de 2011. Eles vão jogar literalmente na temporada de verão americana e vamos ver no que vai dar. Sabe o que eu acho? Eles vão acabar jogando lá pra setembro, outubro, pra ver se não tem ninguém na mesma sessão. Acho que eles vão botar pra concorrer, tipo, o Alvo e os Esquilos 3. Nossa, caraca. Cara, e é capaz de apanhar ainda. É capaz de apanhar dos esquilos, é tenso. Esse é o tipo de filme, cara, que é aquele que o Uiboi faz, sabe? Eu não sei, cara, os filmes do Uiboi, pelo menos, são tão ruins que, tipo, eles dão a volta, sabe? Eles ficam bons. E aquele Far Cry, cara? Aquele Far Cry é muito ruim. É demais, cara, é demais. Mas esses filmes aí, Alvo e os Esquilos, o pessoal tava comentando nos comentários falando do Scooby-Doo, Garfield, esses filmes de atores com com personagens em CG, eles são só ruins, cara. São só, tipo, deprimentes, assim, se você não for uma criança de 6 anos. Você só perde vontade de viver quando assiste. Tirando isso, é aceitável. Caramba, isso foi deprimente mesmo, cara. Peraí, deixa eu cortar meus pulsos aqui, porque eu fiquei um pouco triste, tá? I find your lack of faith disturbing. Já que o início das filmagens de Pânico 4 estão marcados para julho, quatro atores já estão em negociações finais para se juntar ao elenco que já tem Neve Campbell, a Courtney Cox e o David Arquette. São eles a Lake Bell, a Hayden Panettiere, de Heroes, a Ashley Green, de Crepúsculo, e o Rory Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin e fez aquele filme com o Mel Gibson, Os Sinais. Então, para quem não conhece, a Lake Bell fez o Boston Legal e participou recentemente daquele filme Simplesmente Complicado, com o Alec Baldwin. E ela vai fazer a personagem Jill, que é uma policial e que foi amiga da Sidney na época de colegial. Já a Hayden Panettiere vai ser aquela que vai fazer o link com os filmes de terror, sabe? Que vai ser a nerd dos filmes. Ah, tá. Que vai ser a melhor amiga da personagem da Ashley Green. E a personagem da Ashley Green é prima da Sidney. E pra completar... Peraí, que eu tô fazendo um organograma aqui pra entender a relação de todo mundo. Peraí, mas vai ter a Sidney ou não? Vai ter a Sidney, vai ter a personagem da Courtney Cox. Coitada, né, cara? Que pariu, velho. Chega, coitada. Ela já está marcada pela vida. Traumas psicológicos que nunca serão curados, velho. É, aparentemente em 10 anos parecia que tudo estava indo bem, né? Até que o Ghostface aí, de repente, resolveu voltar, né? Ou entendia. O foda é o cara vir usando no Pânico 4 a máscara com a linguinha de fora, tá ligado? Ali, sem nada pra fazer. Vou sacanear a Sidney de novo, né? É. Vamos tentar matá-la e não conseguir novamente. E o pior é que pela sinopse, né, que o próprio Wes Craven, o diretor, já falou, eu até já imagino quem que é o Ghostface, né? Todo mundo já imagina quem que é o Ghostface. Quem que é? É o Macaulay Culkin. Olha, se for, tá bom, porque na verdade ele falou sobre uma mulher do passado que vai voltar, vai aparecer pra infernizar a vida dela. Ah, então é a amiga dela lá, a do Boston Legal. A sapatão, não é? Ou é a sapatão, ou é a Courtney Fox, né, cara? Porque é uma mulher que teve contato direto com todo aquele drama da Sidney e tá no passado dela, né? Porque nunca mais tinha ouvido falar. Ah, cara, eu não acho que é a Courtney Cox. A Courtney Cox não participou das sequências, não? Não, ela participou de tudo. É, de tudo. Ah, é porque eu só vi o primeiro. É, e não muita coisa do resto, não. É, eu faço ideia. Eu ia falar que, pelo menos é o Wes Craven dirigindo, mas ele dirigiu os outros dois também, então. O primeiro, pelo menos, ele dirigiu. Acho que os outros dois não foi ele, não. Agora, bem, olhando esses quatro personagens aí, eu acho que só dá pra chutar quem que vai ser a sobrevivente, né? Quem? O Macaulay Culkin? Não, né, cara? Vai ser a Hayden Panettiere, né? Ah, é, porque... Ah, entendi a piadinha. Mas você já estragou no começo, deixa pra lá já. Ela não morre nunca, né? Entendi. Não, você foi inteligente na piadinha. Fui, só que o problema é que o meu parceiro é ruim pra caralho pra cortar. Aí, só confirmando, o Wes Craven dirigiu todos os três. Dirigiu e produziu. Você tá brincando comigo. I find your lack of faith disturbing. O filme do MacGyver vai acontecer e já tem roteirista. O MacGyver, mais conhecido aqui pela galerinha da Sessão da Tarde como Profissão Perigo, já contratou o roteirista Jason Reitman, que ele já escreveu coisas incríveis, como em Má Companhia, que teve o Anthony Hopkins estrelando. Esse filme é divertido. E eu não faço ideia de que filme é esse. É um filme de ação do Chris Rock e o Anthony Hopkins. É legalzinho, é bobo. É bom. Nada demais. Mas é bonzinho mesmo de se assistir, cara. A única coisa aí que eu acho que era legal era se o Richard Dean Anderson, protagonista de Stargate SG-1 durante 8 anos aí, ele ainda faz algumas pontas nos outros Stargates, fizesse uma pontinha também no MacGyver, né, cara? Será que ele não serve pra ser o MacGyver? Tipo, cara, nem com o Harrison Ford no Indiana Jones novo, o MacGyver mais? Ele tá muito velho, mas ele serve pra... Pô, eu gosto do personagem. Do personagem nem tanto, eu quero que o MacGyver se foda. Mas eu acho o Richard Dean Anderson, ele é muito bom, cara. Eu assisti Stargate, eu gostava muito dele e tal. E no final da última temporada que ele fez em Stargate, depois que acabou, cara, sabe quando, tipo, a pessoa envelhece, cara? Ele deu uma engordada, ficou grisalho pra caramba. E sabe, tipo, virou tiozão, virou paizão mesmo, sabe? Tipo... Ah, que chega no momento da vida de um homem que ele pensa, né? Chega de ser gostoso. Aí ele larga assim mesmo, aparece a pança, vem a careca. Eu pensei nisso com 21, cara. Vergonhoso. Cara, mas o que o dinheiro não faz, né? O cara recebe um adiantamento aí pra se preparar pro papel, né? E de Christian Bale lá no Maquinista lá. O cara pode transformar totalmente, né? Pro papel. Sim. E todo mundo sabe que a idade não tem nada a ver, porque o poder do MacGyver está nos mullets, né? Então é só ele ter um mullet ali. Mas, cara, mas ele já tem 60 anos, João. 68, se eu não me engano. Caraca, 68. Hein, cara, eu tinha 50 quando ele fazia o MacGyver, né? Não, cara, ele já era velhaco, cara. Tanto que quando ele fazia Stargate, ele começou a fazer Stargate, se eu não me engano, com 40 e poucos anos. Olha lá, ele voltou a fazer participações em Stargate Universe, né? Pra quem quiser, o site do Richard Dean Anderson, rdanderson, tenso, né, .com. Aqui, 23 de janeiro de 50, John. Então, 60. Ele já tem 60 anos, não 68, não. Ah, cara, 60 anos já tá um pouquinho passado, né? Ó, eu vou pegar aqui o link de uma foto dele e vou mandar pra vocês. Cara, se for pegar as últimas, tem... Não, eu tô procurando umas fotos aqui dele no Google, não tá tão, assim, acabadão, né, cara? Não, não tá, ele tá charmosão. Não, mas é que tá, ele não tá tão acabadão, mas se for seguir as tendências dos remakes atuais, nenhum deles tá usando ator original, nem pra fazer aparição, né? Mas eles disseram aí que é um remake, talvez seja um filme que vai, sei lá, continuar a história do seriado mesmo, enfim. Seria maneiro, eu acho que seria mais legal do que o remake. Você vê que esses remakes, raríssimo dá certo, né? Ah, claro. Esse remake dos anos 80 me vem na cabeça aquele Miami Vice, terrível. Ou o A Hora do Pesadelo, né? Por favor, deixe minha infância em paz, agradecida. Mas ele tá charmosão ainda. Não, não tá. Você pegava, Su? Ah, o Harrison Ford tá nesse nível aí também. É, exatamente. A única diferença do Harrison Ford é o cabelo grisalho. Não, fosse cabelo grisalho, tudo bem. Você falou engordadinha, o cara aí tá parecendo Jabba, Joe. Não, mas pegou não. Uma foto desfavorável também, eu acho. É, não, não peguei, cara. Ele tá assim. Todo mundo sabe que o melhor ângulo dele é da esquerda pra direita, não da direita pra esquerda. Como que é? Dá um horizontal flip aí, então, vai. I find your lack of faith disturbing. Então, como as notícias hoje estão muito boas, mais uma excelente notícia. Sim, estou sendo irônico. Ai, que filha da putinha. A culpa não é nossa, é de Hollywood. Eles precisam se esforçar melhor. Fato. Heavy Rain, o jogo de PlayStation 3 que saiu esse ano, vai virar filme. Olha que bonito, né? Isso é legal. Bob Shea e Michael Lynn estão próximos a fechar o acordo, suponho eu, com a Quantic Dream, né? Que foi a produtora do jogo. E estão prestes a levar o filme às telonas, né? Então, em alguns anos, suponho, veremos Heavy Rain no cinema. O que há um potencial gigantesco para ser uma bomba, porque Heavy Rain é um excelente jogo, é um ótimo jogo, mas única e exclusivamente pelo elemento da interatividade que você tem, né? Porque se você tirar o fato de que aquilo está sendo gerado em tempo real pelo hardware do seu videogame e que você está interagindo com aquela cena, é um péssimo filme. Atuação péssima, roteiro péssimo, tudo. Mas o que eu acho que aí que eles vão pegar é só a premissa da história de perseguir um serial killer, né? Ah, mas isso já é tão genérico, né, cara? É Dexter, né? Ô André, você já jogou Heavy Rain? Joguei finalizei ele umas 3 vezes. Em 10 palavras, como é o final? Spoiler. São vários finais, assim, são cerca de 16 finais diferentes. E varia, pode acontecer desde o assassino sair livre. Aí ele ser morto, aí ele ser preso. Aí ele ser morto pela companheira dele. O herói conseguir achar o filho e ser feliz com o filho dele. Aí o herói encontrar o filho, mas ser fuzilado pela polícia na frente do galpão lá. Aí ele ser morto, aí ser preso. Aí ser morto pela companheira dele. O herói conseguir achar o filho e ser feliz com o filho dele. Aí o herói encontrar o filho, mas ser fuzilado pela polícia na frente do galpão lá. Pode acontecer 1 milhão de coisas, é muito legal. Esse que é a parada legal dele, sabe? Essa interatividade, o lance de você fazer sua própria história. Você colocando isso no filme, você perde isso tudo. Ou seja, em poucas palavras, não culpem o Heavy Rain, porque o André já falou aí todos os finais. Parabéns, você economizou alguns reais. Eu acho que é o seguinte, o que eles querem fazer é um novo tipo de 7 crimes capitais, né? Só que eles precisavam de uma desculpa, né? Então eles compraram os direitos dos jogos, quem jogou o jogo vai ver o filme. É, você vê que o próprio Heavy Rain já é muito influenciado pelo Seven e pelos Jogos Mortais, né? Então, assim, você fazer um filme baseado num jogo que é baseado em 2 outros filmes, cara, qual o sentido disso? Um jogo aí que eu acho que também logo mais vai virar filme é o Alan Wake, né? Você vai repetir isso todo o programa agora. Cara, eu tô jogando até virar filme. Isso daqui, cara, é maravilhoso, cara. Eu tô curtindo demais. Isso até o próximo jogo da semana que vem. Aí você vai falar que Tetris podia virar um jogão, Pac-Man... Não, é porque eu ainda não joguei o Red Dead... Lord Jar Jar Pension? É esse daí mesmo que eu comprei. Eu não joguei ainda. O meu eu busquei semana passada. O seu é Play 3 original? É, tal. Play 3, é. O meu é Xbox, paguei 15. Maldito, tio. I find your lack of faith disturbing. E o pesadelo de todos os nerds começa a ganhar formato. Os Skrulls estão sendo cogitados para serem os vilões do filme dos Vingadores. E aí, quem mais achou essa notícia uma bosta e tá afim de arrancar o cabelo se isso for acontecer de verdade? Eu tô. Eu acho que o filme vai virar uma zona do caramba, ninguém vai entender p*** nenhuma, e tomara que seja mentira. O que são os Skrulls? Os Skrulls são objetos verdes que tomam a forma... Eles são, sabe o Dito? Ah, já vi uma sala. Sabe o Dito do Pokémon? Ah, sim. Ele é o Dito, só que verde, entendeu? Então, você está me dizendo que os vilões do filme dos Vingadores podem ser pokémons, é isso que você está me dizendo? Exatamente. Isso. E você sabe como chegou nesse ponto? Porque o Polar não está aqui para controlar a gente. Então, inclusive, a continuação do filme dos Vingadores vai ser o próximo filme do Pokémon, com o Ash Ketchum aparecendo e derrotando os Skrulls. Com a Pokémon. Isso tem potencial, isso vai ser muito bom. Esse eu assistiria. Ah, cara, não, mas falando sério aí, putz, cara, eu particularmente não acho a ideia legal. Não acompanhei toda a saga dos Skrulls, mas pelo que o Oliver sempre comenta, não foi um negócio muito agradável aí na linha de tempo. Mas vocês acham que pelo conceito dos Skrulls ou pela, digamos, execução, que não foi bem feita? O conceito, cara, no final de... Porra, o cara vai, substitui, sabe? E depois pra você passar isso pro cinema, sei lá, cara. Se na HQ isso já ficou parecendo uma novela mexicana interminável... Ah, imagino. Imagina no cinema, imagina o grande público, não a gente, nerd, que não vai entender por que raios o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América, tá todo mundo no mesmo filme. Eles já estão confusos aí. Aí você pega, em vez de colocar um único vilão, coloca um império alienígena que tem o poder de se transformar em todos os mocinhos. Pronto. Até explicar isso já foi 2 horas de filme. Essa introdução. O Skrull do Hulk é verde também? Boa pergunta. Mas então, bom, é isso, né? Torcer aí pro filme não ser uma derrota total. Quem vai gostar muito desse filme é o Oliver. Eu acho que ele vai adorar. Porque ele gostou muito da invasão secreta, né? Que foi aí onde mais os Skrulls apareceram. Não sei se eles apareceram em outro lugar. Mas como todo mundo sabe que eu não manjo de HQs, então pau, né? Eu acho que já dava pra encerrar a sessão de cinema por aqui. Já, chega. Televisão. Ansioso aí com o final de Lost, e eu tô aqui já pensando no lançamento da terceira temporada de True Blood. Acho que eu tô mais ansioso pra isso do que pras 2 últimas horas de Lost. Em 13 de junho vai entrar no ar a terceira temporada do seriado sobre vampiros, fadas, lobisomens, metamorfos e outras criaturas mágicas. E eu adoro, não só tô assistindo todos os episódios, como eu tô lendo os livros. E aí, o livro pelo menos é parecido com a história? É igual, é muito igual. Tem umas diferenças, que nem o livro, ele não é tão erótico quanto o seriado. A primeira temporada do True Blood, os caras pegam pesados. Tem personagem que só tem na TV, tipo a Tara, que eu acho um saco. Não dá pra assistir com o pai e com a mãe, né? Não dá pra assistir com o pai e com a mãe, só passa vergonha. Eu vou te falar, eu gosto muito de Diário de Vampiro, né? Que acabou recentemente também a primeira temporada. Já foi renovado pra segunda pela CW. E, cara, o livro é totalmente diferente. Inclusive, assim, começa da descrição da personagem principal, que é a Helena. No livro ela é loira, sabe? Na história ela é morena. Eu não gosto de Crepúsculo, Polar. Gostar de Crepúsculo é pegar pesado. Mas você falar que tá mais ansiosa pra assistir True Blood do que as 2 últimas horas de Lost foi forte, cara. É, cometendo um suicídio. Não, mas é porque Lost já respondeu tudo que tinha pra responder, e é óbvio, assim, que vai acontecer nessas 2 últimas horas, sabe? É o adeus, acabou, não tem mais mistério, não tem mais ilha, acabou. O seriado já acabou, gente. Olha só, na verdade nós estamos no futuro, né? Nós já sabemos tudo o que aconteceu em Lost. Nossa, é mesmo. Meu, o último episódio, caraca, foi foda. Por isso que agora eu tô esperando True Blood. Sussi, conta o que aconteceu. Em True Blood? Não. Em Lost. Em Lost. Cara, seguinte. Você é meio uma na lasilha da dona que eu fiz que a minha menina com o sonso. Aquela que eu fiz que eu fiz que eu porque, ah, cara, muito tenso. Muito tenso. Não, meu poder de síntese não vai funcionar nunca pra Lost. Aliás, não vai funcionar pra bosta nenhuma nessa vida, né, seu desgraçado? O Sussi, obviamente, não assistiu o episódio, pelo menos o mesmo episódio que eu, porque se ele tivesse assistido, ele teria sabido que o último episódio de Lost revelou que, na verdade, Lost é um viral para o filme de Monkey Island. Ah, cara, é verdade. E outra coisa... Aquela parte que o Jack acordou e falou, cara, eu tive um sonho estranho, foi sinistra. Adorei. Ah, e outra coisa também. Mas já falou que a Judy é mulher? Eu já li em alguns lugares. Uma facada de 3 tiros na lateral do corpo. E quando ele achou que ele ia escapar, ele caiu de avião e o trem passou por cima, né, cara? Don't ever tell me what I can't do, ever! Bem, pra quem terminou de assistir Lost aí e tá deprimido porque seus personagens favoritos vão ficar sem serviço por um bom tempo, não vai ser bem assim. Afinal de contas, o Jim, o Daniel Day-Kim, vai estar no remake de Hawaii Five-0, Hawaii 5-0. Ou seja, o japonês não vai sair da ilha. É, ficou lá, né, cara? Mas é sério, vocês sabem que ele mudou pra lá mesmo, né? Definitivamente. Vai morar lá. Mesmo? Agora mais do que nunca, né? Como diria o Faustão. Pareceu boiando lá. Pra quem não lembra do seriado, até porque é mais novo do que eu, pelo menos, né? A atração mostra uma força-tarefa policial que vai manter o Hawaii, né, livre dos chefões do crime. E vão ter algumas implicações pessoais, como o personagem principal, tem o pai que foi assassinado, o Jim, por exemplo, foi treinado pelo pai do personagem principal, a prima dele também é policial e tá no... E a prima dele aí é a japonesa lá de Battlestar Galactica, a gostosona lá, Grace Park. Por esse nome ela não deve ser japonesa, ela deve ser coreana. Cara, ela é gostosa, pô. Resumindo, é o roteiro padrão, seriado policial, com a diferença que no Havaí, assim, tem desculpa pras meninas ficarem andando de biquínis. Perfeito, matou. A polícia do Havaí, feminina, usa biquíni distintivo e sandália. Baywatch, anos 2000. Cara, eu acho que assim, esse seriado, o original, já era bem clichêzão. Se você pegar a abertura do original assim, ele é uma coisa muito mal feita. Não era o Havaí que tinha aquele anãozinho que cuidava da ilha? Tinha. Não era a Ilha da Fantasia não, viu? Era a Havaí 5-0 mesmo, seu maluco. E só pra constar, né, os produtores da série são o Alex Kurtzman, o Roberto Orsi e o Peter Lenkov. Pra quem não conhece, o Kurtzman e o Orsi eram os roteiristas de Transformers, só que também são os produtores do Fringe, por exemplo. São pessoas bipolares, praticamente. Ah, polar! Don't ever tell me what I can't do, ever! E para os fãs fervorosos de Smallville... Quem? Como assim? É, cara. Existem. Parece. Tem maluco pra tudo. Não tem gente que gosta de Hero? Tem? Como assim, cara? Tem. É igual fã de Crepúsculo. Você não entende, só aceita, sabe? Você não conhece, cara, né? Só se ter vindo não, notícia. A gente nem aceita essas p... mais. Mas é isso. Pra quem gosta de Smallville, semana aí saiu um trecho da abertura da season finale, que seria aí o episódio chamado Salvation. Nela é um flash forward de 2013. Solta aí o alerta de spoiler. 2 minutos para frente. Alerta de spoiler. Não, mas não tem, cara. É só porque tá no futuro é spoiler? Claro que é, porque isso aí é o season finale, maluco. Ah, mas não vai falar nada. Mas então, nesse trailer, cara, mostra aí a Lois Lane, já caracterizada como morena gostosa Lois Lane, em 2013, dando bronca, não sei o quê, andando de elevador pra cima e pra baixo dentro do planeta diário. E aí, quando ela chega perto da mesa do Clark Kent, você só vê em cima da mesa o óculos e a cadeira girando, como se ele tivesse saído correndo. Aí todo mundo, sobem, tá? Pô, é muito legal a cena, vale a pena dar uma conferida. E não sei se isso despertou em outros fãs que... Cara, eu assisti, acho que se moveu até a terceira temporada, no meio da segunda, e parei. Mas, cara, me deu uma puta vontade de voltar a assistir o Smallville, porque, pô, cara, eu achei super legal, sabe? Tipo... Que nem Grey's Anatomy, né? Na primeira temporada de Smallville, eu já pensava, cara, nem a pau que aconteceu isso tudo na adolescência. Aí eles multiplicaram isso por 8, mas tudo bem. Ou 10, né, agora já. Mas, sabe o que é? Tipo, eu não acompanho, eu fico observando de fora, assim, e eu vejo o pessoal empolgado com Smallville sempre quando tem alguma coisa que não tem nada a ver com o presente da série ou com a história dele, do Clark Kent. O pessoal assiste na esperança de aparecer o Aquaman, sabe? Exato, apareceu o pessoal lá da Liga da Justiça. Não tem porra nenhuma a ver, mas apareceu a Mulher Gato. Fantástico! Apareceu a Mulher Gato? Não apareceu. Tô dando só um exemplo aleatório. Teve uma época aí que eles formaram um grupinho aí de combatentes do crime e o pessoal ficou empolgadaço. Ah, e aí voltou a ser só o Clark Kent, aí todo mundo... É, mas aqui oficialmente tá formado ainda, né? Eles estão se reunindo, né? Tomam um chazinho junto, aquela coisa bonita. E quando eles vão tomar um chá, tipo, eles dão um zoom na tela e faz aquela... Como que chama? Aquela porcaria lá? A imagem, sabe? Tipo, faz a... Sabe? Faz as estrelinhas vindo. Ah, é? Bota a vinheta. Enquanto aí, isso... Enquanto isso, na sala de justiça. Enquanto isso, no chá das 5. Ah, cara, é muito bom. É, eu comecei, vou ser sincero, eu lembro quando eu comecei a assistir no SBT, falei, pô, vai ser foda, adolescência do super-homem. E eu comecei a ler notícias de que o corno do Clark Kent, assim, no final da segunda temporada, ia aparecer voando já, sabe? Eu pensei, pô, isso aí, terceira temporada, ele já tá em Metrópolis, sentando a mão em vagabundo, vai aparecer, aí ele vai brigar com o careca lá, vai virar inimigo. Vai, exatamente, valeu. Achei que você ia falar... Já ser o Argentone. Ou o Oliver Pérez, né? É que o Oliver, ele não tira o boné nunca, tá ligado? Então parece que ele tem cabelo quando mostra os paralamas. Então, eu achei que ia, sabe, a coisa ia se desenrolar, mas quando eu vi que ia enrolar, meteram aquela primeira temporada, o primeiro episódio da terceira temporada com música do Metallica e o cara assaltando um banco, eu falei, meu, não vai dar. Foi quando eu decidi que eu tinha que parar mesmo. Num ponto de vista de qualidade, quer dizer, eu não sei nada da backstory aí do Superman, não sei se realmente tem alguma dessas coisas que aconteceram, mas pra mim, particularmente, era simplesmente ele aprendendo a usar os poderes e virando inimigo do Lex Luthor. E só, né, cara? Aí ele vai pra Metrópolis e acaba a série. Mas isso aí, tudo quanto é fã de Super-Homem achou a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Qual que é a ideia dos caras? Eles pegaram coisas que acontecem hoje em dia com o Super-Homem e transportaram pra Smallville. Uh-huh. O Apocalipse que matou ele nos quadrinhos foi aparecer de repente lá, isso, cara, sabe? Nada a ver. Vai dar um oi, né? O Brainiac apareceu como professor do cara, sabe? Próximo capítulo de Malhação, pô. Uma coisa que... Isso não é nem o pior. O pior é os caras conseguirem ficar enrolando todo mundo com essa historinha que o Clark Kent tá há 10 anos fazendo colegial e tendo essa vidinha patética de adolescente, não consegue pegar na mãozinha da menina. O cara tem quase 40 anos, né? Já. Se fosse eu metia visão noturna, e ficava vendo todo mundo pelado no banheiro feminino, saía quebrando, fazendo... Cara, eu juro por Deus, se eu fosse Clark Kent, eu ia fazer pintocóptero e voar. Só pra galera ficar impressionada, sabe? Tipo, liguei o foda-se, vem cá, pinta comigo. Mas isso é interessante o que a Laura falou, porque o cara já tá ficando até com ruga e ele não sai da terceiro colegial, né? Tá morando com a mamãe e com o papai ainda, sabe? Não, da, tá a mamãe e o papai morreram. Morreram, desculpa. Puta merda, chega de spoiler, cara! Papai, a mamãe, eu não sei se morreu a Laura Kent. Não, a mãe dele não morreu tanto que no final desse... A Laura Kent não existe, maluco. Oi? A Laura Kent não existe, o idiota. Não? É, conhece a Marta? Ah, a Marta Kent? No final do vídeo mostra o Clark Kent abrindo aí uma caixa com o uniforme de Super-Homem. Isso já aconteceu antes, não aconteceu? Mas essa porra fica dando volta. A verdade é uma só. A hora que todo mundo tá pra deixar de assistir, eles botam essas ceninhas que é pra ver se o pessoal volta, sabe? E quando ele for virar a porra do Super-Homem, vai ser cancelado essa bosta. Ou então ele vai, tipo, perder a memória, tá no tempo 10 anos pra poder voltar pra escola de novo e ter mais 10 anos. Ele quer simplesmente estudar eternamente. Apenas isso, nada mais. Vai virar aquele personagem do Robin Williams, né? Que o cara envelhece 4 vezes mais rápido que todo mundo. Oh, Jack? É, exato. Don't ever tell me what I can't do, ever! Se vocês estão ouvindo esse podcast na segunda-feira, antes do Sirius Finale de 24 horas, você vai assistir o Sirius Finale de 24 horas? Isso fez algum sentido, em algum lugar. Se você está assistindo antes do Sirius Finale, você pode ver um teaser e 7 cenas do final, do episódio final de 24 horas. Eu não sei, sinceramente, por que você faria isso, já que você vai ver em poucas horas o episódio em si, mas se você não contém a sua ansiedade, pode ser uma ajuda, na verdade. Eu tenho uma pergunta técnica. Se eu juntar 7 cenas, não dá o episódio final inteiro? Eu imaginei que sim, né? Cara, tem até o Michael Madsen, em verdade, isso? Alguém confirma? Eu confirmo. Não que fale alguma coisa confirmar isso daí. Mano. Olha o segundo vídeo que tá no... Justo o cara bem no play, sabe? Ah, parece o Michael Madsen aí mesmo. Cara, eu não sei. 24 Horas é outra série que já deveria ter acabado. Infelizmente, eles... Algo que os Smallville não tem, que é desconfiar, na verdade. Alguém tá acompanhando a oitava? Pela verdade, eu não nem comecei. O pessoal tava... Quem assiste ficou com raiva no meio da oitava temporada, né? Diz que a coisa tava muito chata. Mas agora no final o pessoal se empolgou de novo. Pessoas como Eduardo Moreira, que estavam bem descontentes, pelo menos agora no final estão bem animados. Eduardo Moreira, ele curtiu mesmo aí o episódio 16 de Lost. Ficou vidrado, falou que a série é o melhor seriado do mundo. Don't ever tell me what I can't do, ever! E pra quem é mulher... Ou aquela mulher do The Office, a Angela. Mulher e solitária, né, diga-se de passagem. Mulheres estilo Angela, colecionam gatos, guardam ele na mochila e tem calendários de bichos ao redor. Que nojo. Bom, mas pra vocês que gostam de Lost e que gostam de felinos, saiu aí um vídeo de 1 minuto e 10, 1 minuto e 11, explicando aí toda a história de Lost, representada por gatos. O vídeo é uma bosta, ficou uma não, bosta. Não fala assim, esse vídeo, na verdade, ele é uma ajuda pra sociedade. Toda vez que alguém falar, não gosto de Lost, não entendo o que acontece naquela porra. Você mostra o vídeo, é um vídeo for dummy, sabe? O cara fica vendo, é tipo o Keyboard Cat, ele fica olhando, um gatinho e tal. Porra, ele entende o que aconteceu. Keyboard Cat é muito ruim, cara, que isso? Mas funciona. Assim, não ouse falar mal. Você consegue olhar pra aquilo por menos de 5 minutos? Não dá, meu. Cara, eu não consigo ver aquilo, porque todo filme de sacanagem que eu ia abrir aparecia aquela porra daquele gato tocando. Não, então aí é diferente, você tem um trauma. Eu vi aquele gato com o pau na mão. Que puta falta de sacanagem, né, cara? Puta falta de sacanagem. Não, você é uma criança traumatizada, a situação é diferente. Então eu não recomendo mais assistir Keyboard Cat. Cara, o bom é que eles realmente acharam alguns personagens, alguns gatos que parecem os personagens. O da Kate é a cara da Kate. Eu adorei o Said, meu. É, meu Deus, mas é a Claire, com certeza. Tá? Games. Então vamos para mais um bloco de notícias de games com o Nowload em todos os nossos podcasts desempregados. Exatamente, sem um lar para morar, né? Sem um emprego, nós somos desempregados, sem vida. Eu não, eu só era quebra-galho mesmo, então whatever. Mas e você está... continua sendo quebra-galho. É quebra-galho dos desempregados. Né, que tristeza. E eu nem ganhei pra isso. Então, dando continuidade a uma notícia que a gente deu semana passada sobre o Portal, né, que estava gratuito para ser baixado no Steam, né, em comemoração ao lançamento do Steam do Mac. Uma excelente notícia, né, as pessoas baixaram o Portal, ele foi baixado quase 2 milhões de vezes até esse último fim de semana. A promoção termina dia 24, né, se não me engano. É, provavelmente quando esse podcast sair já não vai estar mais. Pois é. Rolando promoção. Então se você perdeu, perdeu o Playboy. Shame on you. Você perdeu uma ótima oportunidade de jogar um dos melhores jogos de, sei lá, todos os tempos. Basicamente. O interessante é que desse pessoal que baixou o Portal gratuitamente no Steam, 11% de todos os downloads são de usuários de Mac. Olha só. O Steam finalmente indo pro Mac, né? É. Dando a oportunidade das pessoas poderem jogar em todas as plataformas. Isso que é uma coisa legal, cara. Porque antes você sempre tava amarrado no Windows para os jogos. Uhum. Jogos em gerais. E a Valve tá querendo expandir, né, esse mercado. Legal. Pegando Linux, pegando Mac, pegando todas as plataformas. Mas já tem o Steam pro Linux? E, se eu não me engano, já tem. Tem certeza. Eu não sei se já tem ou se tava fazendo pro Linux... Acho que devem estar fazendo. Vale lembrar também que, apesar da Valve ter dito que eles estavam deixando o pessoal baixar pra tipo um welcome, pra dar as boas-vindas pro pessoal do Mac, eu acho que a liberação de Portal foi simplesmente um viral pra Portal também, 3. Também, né? Pra dar um hype, porque afinal de contas é o jogo. Eu acho que se eles tivessem com Half-Life anunciado, eles provavelmente liberariam um Half-Life. Né? Eu acho que também, nem só isso também, eu acho que também isso foi uma propaganda da própria Steam, né? Porque o que você vai precisar? Você vai precisar ter uma conta no Steam, vai ter que baixar o Steam, então você vai ter toda a plataforma ali na sua cara jogando promoções o tempo todo, e todo mundo aqui sabe, né? Que não tem como resistir às promoções no Steam. Cara, um jogo que eu nunca ouvi falar, mas está a $1, cara. Aí é bem isso. Né? Já é. Aí, tipo, a pessoa compra porque tá barato, tipo, brasileiros principalmente, né? Não sabe nem o que a parada é, mas, nossa, tá R$2 eu comprar. É assim, eu tenho muito esse problema. Né, Fernando? O Fernando tem uma library no Steam de mais de 100 jogos e ele nunca jogou 50 deles, assim. Ainda bem que pelo menos o pack da SEGA tá tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que nem pelo preço muito em conta dele que eu tô querendo pegar. Hadouken! Só pra avisar as pessoas que a Zynga tava saindo do Facebook, eles renovaram por mais 5 anos, então... Ah, é verdade. Parabéns pra vocês. Vocês vão continuar com seus Farmville e Mafia Worlds e Mafia Wars da vida. Parabéns pra quem gosta disso. Não, parabéns não, meus pêsames. Não, meus pêsames pra todo mundo que vai ficar recebendo feed daquela... Enfim. Hadouken! Então, né, uma notícia que alegra muitos gamers, principalmente eu, né, e vários entusiastas do DS. Está confirmado a sequência do jogo moderno que lançou ano passado, Scribblenauts, que é o Super Scribblenauts. Além de você poder, né, como sempre, criar objetos apenas digitando nome para poder resolver os puzzles, você vai poder agora dar adjetivos. Cara, isso já deu um nó foda na minha cabeça. Já deu um... É. Cara, você não somente você vai ter um zumbi, você pode ter um zumbi playboy, sabe? Você pode ter um zumbi saltitante. Você pode ter um zumbi menstruando. Que nojo. Que ótimo. Então, isso é muito foda. Você vai poder colocar adjetivos pra mudar cor de objetos, mudar comportamento, mudar várias coisas assim. E eu espero muito que, além disso, eles também arrumem a da jogabilidade. Isso é um dos maiores pontos que tá todo mundo batendo, porque jogabilidade de Scribblenauts é triste, cara. Você clica em um lugar pra colocar um objeto ali, e o seu bonequinho vai lá e se joga na lava e morre. Sim, e é muito bom porque todo mundo tá falando isso, então eu tenho certeza que eles vão dar uma polida. Ah, eles vão ter que... Eles sabem, cara, que a jogabilidade do jogo deles é ruim, mas tomara que eles arrumem, né? E é aquele lance, né? Eles têm uma base grande já, o que eles vão precisar fazer pra sequência é ampliar essa base de palavras, de coisas e adicionar esses adjetivos, e no mais eles vão realmente polir o que não tava bom, né, e o feedback é muito claro sobre isso, que Scribblenauts é um jogo excelente, mas com jogabilidade que poderia ser melhorada. Hadouken! Falando nisso, inclusive uma outra coisa que esse lance de feedback da comunidade de jogadores que me deixou razoavelmente feliz, o Sonic 4, né, o Sonic 4 Episódio 1 teve muita gente reclamando que o Sonic não corria. O Sonic não corria, a física dele tava estranha, ele tava caindo muito lento, né? Não tava com aquela física de pinball que você tinha nos outros nos jogos de Mega Drive. O que fez os jogos, tipo, estourarem, né? É. Fazia todo mundo gostar dos jogos. O básico, o principal, que era o Sonic correr de verdade, como ele corria antes, ele não tava fazendo isso. Ele tava, então... tipo, parecia que tava fazendo Cooper, sabe? Ele não tava sabe o que ele parecia? Ele parecia o Dalsim, sabe? Quando que ele tá com movimento, assim, eu estou correndo, mas ele não tá correndo. Ele sai em câmera lenta, né? Ele tem a própria gravidade dele. Continue, André, o que aconteceu? Pois é, então, o Sonic Episódio 1, o Sonic 4 Episódio 1 deveria ser lançado agora, né, no verão americano, no inverno de nós pobres brasileiros, mas o ciclo de desenvolvimento dele foi ampliado e ele provavelmente vai ser lançado só no final do ano, né? O que pode ser muito bom, porque eles já lançaram um trailer novo onde o Sonic tem o movimento da perna correndo, que nem a gente conhece mesmo, ainda e bem. Tá com a física rotinha, bem mais rápida, quicando de um lugar pro outro. Tá aparecendo um pouquinho mais promissor. Vamos ver o que eles arrumam aí. O que eu quero ver, na verdade, é a criatividade do level design, porque o problema gravíssimo de Sonic pra mim era, tipo assim, todo Sonic, a primeira fase é divertidíssima, pô, velocidade, o level design maneiro. Com todo Sonic, loop, até os 3D. Todos. Exatamente. A primeira fase é demais, sabe? Green Hill lá, você vai correndo pelos túneis e tal. Aí a segunda tem alguma coisa assim ainda, e depois eles chutam um balde foda, sabe? Aí tem eles fase... Vamos fazer uma fase debaixo d'água. Quem teve essa ideia, cara? Todo mundo odeia fase do Sonic debaixo d'água. Tem que ficar procurando bolha pra respirar. E aquela música irritante que... Sonic é foda porque ele corre. Mas ele não nada, sabe? Não. Debaixo d'água ele fica lentinho. Não tem... Não é a mesma coisa. É o mesmo feeling. Aí, a gente só vamos esperar, então, né, o próximo jogo ainda do Scribblenauts, onde você vai poder escrever uma bíblia, sabe, um texto texto gigante e ele vai fazer o jogo todo pra você. Isso vai ser foda. É, eu quero... No Scrabble Notes 3, eu quero que dê pra escrever coisas abstratas e sentimentos e conceitos políticos. É. Nossa, ok, né? Tipo, escreve lá... Comunismo, aí você cria uma nação comunista, sabe? Ah, mas o Scrabble Notes 3 vai sair já pro 3DS, né? Você vai poder puxar as coisas de dentro do videogame, tipo dinheiro, aí você retira o dinheiro. Ah, vai ser isso mesmo, com certeza. Hadouken! Então, a nossa querida série Kingdom Hearts, que por enquanto tá vivendo só de spin-offs, a Square anunciou que o spin-off mais esperado de Kingdom Hearts desses tempos, que é o Birth by Sleep, que tá anunciado há aproximadamente 30 anos, Ah, faz 3 anos que anunciaram esse jogo. Eu lembro que eu tava num hype fodíssimo pra ele. E ele é exclusivo de PSP, então fiquem tristes, pessoas que possuem DS, como eu. Finalmente deram data oficial pro lançamento nos Estados Unidos. E também anunciaram o cast de dubladores. Eu não sei onde eles tiraram dinheiro, cara. Eles contrataram muito dublador, sabe? Nomes conhecidos nos Estados Unidos. Contrataram o Spock, que é o Leonard Nimoy. É, o pessoal que já fazia o Kingdom Hearts, né, o 1 e o 2, eles voltaram. Porque o DS não teve dublagem, né? Só teve dublagem, o DS não teve dublagem. Teve nas cutscenes e não eram dubladores de nome, assim. Mas então, o James Woods, que dubla um monte de coisa pra Disney, que ele é o Hades do Hércules, que também é o Hades do Hércules de todos os jogos, né? Pois é. Ele vai voltar. O Mark Hamill, o que o Mark Hamill? O Mark Hamill já fazia alguma coisa no Kingdom Hearts? Não, no Kingdom Hearts não. Mark Hamill, pra quem não lembra, é o nosso querido Luke Skywalker. E o Coringa. E o Coringa, ele dublou o Coringa no Batman Arkham Asylum. E ele dublou muito bem, diga-se de passagem. Ele dublava no desenho também. Sim, eles anunciaram que ele vai estar no jogo, só que eles não falaram que papel ele vai fazer. Ou seja, cara, Coringa vai... Caraca, isso é muito foda. Foda, velho. Cara, se o Coringa fosse da Marvel, eu teria certeza que nós teríamos personagens da Marvel no Kingdom Hearts. Olha, eu não duvido que no Kingdom Hearts 3 vai ter, tipo, Iron Man. Oh, seria muito maneiro. Ah, eu não sei. Porque quando eles colocaram, tipo, Piratas do Caribe no Kingdom Hearts 2, eu não gostei tanto assim, sabe? Mas, tipo, o personagem live action que eu falo. Mas ok. Continuando, também contrataram a Willa Holland, eu não sei realmente como é que se pronuncia o nome dessa mulher. Ela fez o jogo do Scarface, né? Uma dublagem. E ela fez The OC, que eu também não sei que personagem ela era no OC, porque eu não assistia isso. Que orgulho. Orgulho. É, eu também me orgulho disso. Enfim, eles contrataram muitas pessoas famosas pra fazer a dublagem, e parece que tá ficando muito, muito boa, cara. O jogo, a gameplay e tudo, todo mundo falou bem, assim, já saiu no Japão, né? Saiu no Japão esse ano, foi em janeiro, se não me engano. Isso, esse ano. E tá marcado pra sair nos Estados Unidos no dia 7 de setembro. Olha só. Também tá marcado pra sair um bundle, né, com um PSP, um memory card e o jogo junto. E o jogo. E vai ser, sabe, presente ideal pra mim. Vocês, e, cara, com certeza o PSP vai estar customizado, sabe? Ah, com certeza. Com certeza. E o que eu acho legal disso é que não é o PSP Go, né, cara? Eles abandonaram foda já. Finge que não existe. Então, e o PSP Go? O quê? Isso falando, você é maluco? PSP quê? Então, pessoas, é isso mesmo. Quem quiser me dar um bundle desse, eu vou ficar muito feliz, ok? Não, já pedi primeiro. Não pediu não, porque eu que te apresentei a série, eu que fiz você terminar o jogo. Tá, mas eu pedi primeiro, do mesmo jeito. Interessa. Você está distorcido dos fatos. Ok, mas vamos parar de enrolar. Próxima notícia. Hadouken! Ah, então a próxima notícia que eu tenho aqui é mais um novo lançamento, dessa vez já no Ocidente, né? Semana passada nós vimos o lançamento do Super Mario Galaxy 2. Que é foda para caralho. Todo mundo esperava um jogo legal, né, no nível de Mario Galaxy 1, mas como todo mundo esperava mais do mesmo, não esperávamos que seria tão bom assim, né, porque o jogo ele está sendo aclamado de pé pela crítica, assim, tá uma coisa inacreditável mesmo, tipo... Ele tá ganhando 10 em todos os lugares do universo. E nós estamos falando da Famitsu, né, que compradas, estamos falando de coisas de verdade, né. Estamos falando de sites com reputação a zelar, né, então... Uhum. Ele tá com a média atualmente, né, de 97 no Metacritic. Tudo bem que essa média inicial sempre é alta e tende a cair, mas já tem sites de peso, né, que deram nota máxima. Por exemplo, a IGN deu nota máxima, a GameSpot deu nota máxima, a G4TV deu nota máxima, o OneUp, a Edge, né, que é uma revista, né, Game Trailers deu 9.7 porque eles são mal comidos. Giant Bomb, que é um site com credibilidade muito alta, que é o site do Jeff Gerstmann, o Game James Scott lá e tal, deu nota máxima. Então tá uma parada assustadora e eu tô com muita vontade de ter um Wii nesse momento pra jogar Mario Galaxy 2, que tá, além de tudo, um jogo assustadoramente muito bonito, né? Muito mais bonito que muito jogo de 360 PS3 aí, que é assustador. Pois é. Ah, sim, cara, eles fizeram um excelente trabalho, finalmente, né, Nintendo acordando pra vida. E isso é muito bom, cara, porque tem muita gente que tem um... Criou um preconceito contra o Wii, sabe? Tudo, ah, não quero o Wii, ah, o Wii só tem jogo ruim, ah, só tem casual. Não é assim, cara. A gente sempre brinca que o Wii na verdade, ovelha, né, negra. De vez em quando pinga alguma coisa que não é, mas... Né, é, e quando... Geral, o problema... Tem muito jogo bom, o problema do Wii é o seguinte, tem muito jogo ruim, mas quando aparece jogo bom, o jogo é muito bom. Exato. É, as pessoas têm que dar uma segunda chance pro Wii também. E é triste que é a sina da Nintendo, né? Geralmente, assim, com 90% de certeza, os jogos realmente bons são first parties, né? E não foge muito disso. Hadouken! Então, né, uma notícia para dar aquela pimentadinha no Flame War entre fanboys, é como nós tivemos na E3, falando que Final Fantasy 13 não ia ser mais exclusivo da Sony, né? Ia ser também pra Xbox, que gerou revoltas e guerras, sabe? Nossa, pessoas se matando por isso. Uhum. E aí os sonistas ainda tinham um gostinho de ter o Final Fantasy Versus 13. Sim, que vai ser um plus do 13. Né? Ah, um spin-off, é. Mas parece que nem mais isso eles vão ter em mãos. Pois é. Aparentemente eles estão considerando, né, que ele venha pro 360 também. Ah, cara, mas por que não, né? Se a Square vai ganhar muito mais dinheiro fazendo isso. Que nem Final Fantasy 13, se eu não me engano, eu não tenho certeza, vendeu mais no 360 do que no PlayStation 3. Não, foi no PlayStation 3 ele vendeu mais. Mas o lance é assim, eu acho que na época, né, na época que o Final Fantasy 13 foi anunciado como que ia sair também pro 360, a gente tava relativamente no início da geração ainda, e o pessoal tava com a mentalidade de jogo exclusivo, né, que tinha muito na geração passada do PlayStation 3, do GameCube. Muito aquela guerra de, esse jogo é meu. Antes disso, inclusive, teve o lance do Devil May Cry 4, perdendo exclusividade do PlayStation, indo pro 360, que foi também uma parada que deu muita guerra de fanboy, fanboys sentindo-se traídos. Mas, sabe, não dá, é muito raro. Ou é first party, ou é um acordo, assim, de milhões. De milhões e milhões, assim, que tem que garantir pro cara querer manter exclusividade, o que a empresa, o que a Sony ou a Microsoft vai pagar pra ele, tem que cobrir o que ele poderia ganhar no outro console. E é muito difícil alguém querer fazer isso. Sabe? É, cara, e a tendência é sempre tudo virar multiplataforma. Pois é. E é melhor pra todo mundo, sabe? Ninguém perde com isso. Você, dono de um PS3, não vai perder, porque... É, você não vai deixar de jogar. Vai continuar sendo um bom jogo e tudo mais. É, isso meio que desmentiu aquela história que os boatos estavam rolando sobre a Sony ter os direitos sobre o Final Fantasy Versus 13, que seria uma propriedade da Sony, não da Square. Não. Mas com essa possibilidade de dele ser multiplataforma, aí desmentiria esse boato. Pois é. Eu acredito que... Eu realmente não entendo ainda como que o Metal Gear não virou multiplataforma realmente, como que ele continua exclusivo. Porque você vê, cara, praticamente tudo, né? O BioShock era exclusivo do 360 e foi. O GTA, né? Mas Metal Gear foi só a série principal, né? Porque o spin-off vai sair pro 360. Enfim, eu não duvido nada que o Mass Effect ele vá vir pro PS3 em algum pack, alguma coisa do tipo. Porque, pelo que parece, eles têm um contrato de exclusividade com a Microsoft. Até um certo tempo, depois disso, perde esse contrato e eles vão poder lançar o que eles quiserem. Então, assim, a tendência é realmente não existir jogos exclusivos mais. Então, mas o que tava acontecendo é que, tipo, franquias que eram exclusivamente desses consoles é porque os contratos foram feitos antes, sabe? Mas o que tava acontecendo agora é que os contratos de exclusividade da Square, pelo menos, estavam sendo só pros jogos, não pra franquia. Hadouken! Então, nós recebemos mais uma notícia que provavelmente só ia sair na E3, mas aparentemente vazou, que a Nintendo tá produzindo um novo emote. E todo mundo tá com quase certeza que esse novo emote é simplesmente o emote antigo com... com o emote plus. É, com o emotion plus no embutido. Não é que vazou, é porque eles registraram a patente, né, de um novo emote como... E é igualzinho o emote antigo, né? Igualzinho, você não vê nada diferente na... no design, até no próprio design tá igual. É, e até porque, né, cara, seria uma grandíssima putaria se eles fizessem outro emote que revolucionaria novamente em cima do Emotion Plus. Pois né? É, mas é... faz sentido fazer isso, cara, porque todo jogo agora vai precisar do Emotion Plus. Não tem por que mais eles venderem os bundles sem, sabe? Já tinha até um bundle do Wii que vinha os emotes com o Emotion Plus dentro da caixa, né? E o Sports Resort. O problema disso é que, se vamos supor, se você vai comprar outro Emotion, outro emote pra jogar o seu Sports Resort, você vai ter que comprar um emote e um Emotion Plus, né? Então ficaria mais caro, né? O que eu suponho que eles vão fazer é ter esse emote novo com o preço do emote antigo, mas com o Emotion Plus embutido. Só falta eles aumentar o preço, né? Pela coisa que já se deveria. Eles aumentarem, é porque eles são os grandes filhos da p***, que a Nintendo não precisa de dinheiro. É, não mesmo. Mas é legal, né, cara? Porque já tá ficando ridículo brincar de Lego com... E ficava aquele negócio gigante. Nossa, atrás. Era tristeza. Hadouken! Continuando aí com as notícias de anúncios que virão na E3 ou não, né? Há um rumor de que na conferência da Sony será anunciado a nova Cross Media Bar, né? A nova XMB da Sony, que é a interface do PlayStation 3 e também do PSP, mas eu não sei se vocês vão mudar do PSP. O que o rumor diz é que vai ser uma Cross Media Bar totalmente nova, né? Eles não vão simplesmente dar um upgrade no visual dela. Vão realmente criar uma parada nova, vão dar um funcional, no pelo menos, né? Cara, que isso? Gosto é muito. Ótimo a presente agora, é? Eu gosto muito, ela é muito bonita e muito prática, né? Então, assim, eu tenho medo deles quererem fazer uma parada mais moderninha e, tipo, colocar que nem... tentar fazer alguma coisa tipo do Xbox e perderem a praticidade, sabe? Porque aí você vai ter que ficar navegando em ícones, em imagens e aquelas imagens gigantes. Não, é que a Cross Media Bar é simples porque é uma parada em texto, simplesmente, bem prática, bem minimalista ali, bem... O único problema dela é que tem load pra tudo, mas é... Pelo menos o que... Eu não tenho um PS3, então não sei. Mas o que eu ouvia falar do pessoal é reclamado que não era prático. Qualquer coisa que você tinha que fazer, você tinha que acessar muitos menus, você vai mandar mensagem pra alguém, você vai tentar conseguir, era muitas coisas. O lance das mensagens já foi melhorado. Antigamente era absurdo, sabe? Era um lance de você não conseguir responder mensagens se você estivesse no jogo, você não conseguir ver as suas mensagens, você tinha que estar fora de jogo. Você não, antigamente também você não conseguia ver troféus, era um lance bem... Esse troféu também falaram que era muito difícil você conseguir comparar com seus amigos, porque tinha que baixar todos os troféus de novo. Ah, não. A única coisa que irrita nos troféus é que você tem que sincronizar. O load, né? Pois é. Você tem que fazer uma sincronização. Quando você ganha um troféu, seu troféu não vai direto pro aparecer na internet, que nem na live acontece. Você tem que entrar na sua abinha lá, com toda a lista de troféuzinhos seus. Aí você vai sincronizar, aí depois você tem que entrar no seu profile e atualizar de novo pra aparecer na sua fichinha lá. Isso é muito chato. Vamos ver se eles melhoram essa lentidão aí, né? Geralmente quando você tá num jogo e você quer acessar a Cross Media Bar, é um loading de, sei lá, 10 segundos pra tela aparecer, é bem triste. Mas, tirando isso, eu espero que eles não descartem o que eles já têm Não tire um clima de ser um PS3, né? Não tire o que funciona, né? Só melhore o que não funciona, vamos ver. E outra coisa que veio com isso é que eles estão cotando, mais uma vez, anunciarem um serviço pago na PSN, né? Que isso já tinha sido comentado PSN Premium, né? Antigamente. Tinha sido comentado, mas não falou o que, que ia ser pago, o que não ia ser pago, o que, que ia ter diferente. Eu não lembro se chegou a confirmar ou se foi só especulação. Não, foi só especulação. A Sony... Service, dedicado, pois é, foi só especulação, a Sony mesmo não chegou a se pronunciar. E o que a gente espera é que na E3 3 vai ser anunciado esse serviço premium, que eu realmente torço muito pra que não tirem o serviço online, de jogar online, né? Não, é que pelo menos só acrescente mais pra quem for pagar, né? Não tirem do que já tem o pronto de graça. Hadouken! Já tem um tempinho, né, que foi anunciado um novo jogo, né, meio suspeito, da Private, da Zombical, que é o estúdio que faz os jogos da Private, que, né, quem não sabe, é a empresa conglomerado de pornografia nacional. Dizem que é muito bom, não sei. Mas eles iriam fazer um jogo que iria se passar nas partes íntimas das... Ah, que nojento! Olha só, que coisa bonita. Ah, não! Seria um shooter, né, que não se sabe muito bem o que eles iam estar atirando. Basicamente, um shooter vaginal. Exatamente. Você vai atirar em quê? Em pelo? Em menstruação? Gota de sangue? Parece que você vai ser comandar uma tropa de camisinhas. São soldados pró-camisinha. Soldados com cabeça de camisinha. Ah. Assim, pelo jeito, você vai matar vidas, né? Você vai impedir os espermatozoides de conseguirem fecundar e formar essa coisa bonita que é a vida humana. Ah, que bonito. Você vai ser praticamente um jogo de aborto. Que sexy, que ótimo. Mas a empresa tinha anunciado que eles iam lançar pra PC e pra Xbox, pra Live Arcade, né? Se isso sair pro Wii, eu vou dar muita risada. Nossa, eu imagino pra mim, que ótimo. Mas acontece que não é bem assim que as coisas funcionam, né? A Microsoft, ela se pronunciou falando que eles não tinham conhecimento do jogo, né? Não chegou a passar o jogo pra eles poderem fazer... Avaliar se entrar ou não na liberdade. Isso, avaliar. Porque a Microsoft, ela é bem chata com isso, né? Ela tem um controle muito mão de ferro sobre o que entra e o que não entra na... Ah, mas é estranho, porque eles aprovaram Conkers, né? Ah, mas Conkers é uma coisa mais... Ah, é uma coisa mais que você tem que fazer uma flor com peitos, abrir os peitos pra um cara fazer espanhola nela. É. Não, é aquela coisa, se a Nintendo aprovou Conkers, então qualquer pessoa vai aprovar Conkers. Mas como esse jogo tem um teor sexual muito forte, eles falaram que não passaram o jogo ainda pra eles avaliar, mas pelo que eles estão lendo pela internet, pelo pessoal falando, o jogo não iria ser aprovado nunca, sabe? É, o que é uma putaria. Literalmente. Não sei de quem tá fazendo mais putaria. Se eles não aprovarem, vai ser uma falta de sacanagem. Hã? Hã? Que bom, né? Olha isso, que bonito. Ah, mas se não sair pra Live Arcade... Tá confirmado pra sair pra PC mesmo. É, vai sair pra PC? Que é um jogo... vai tentar ter um teor educativo, sabe? Ah, e qualquer coisa sai como app de iPhone, sei lá. É, a Apple também é bem chata pra esse tipo de coisa, mas... Vai ter avisos sobre educação sexual, sobre preservação e tudo mais. Eles dizem que não vai ser somente um jogo de você explorar as vaginas. Putaria, basicamente. Vai ter essa parte educacional também. Mas que não deixa de ser, né? Putaria. É, eu tô pouco me lixando. Se for um bom shooter, eu vou querer jogar. Eu não digo mesmo. Olha que absurdo, Nath. Você é muito preconceituosa. É, você está julgando um jogo pela parte vagina. Do corpo humano. É. Julgando um jogo pela vagina. Não, muito obrigada. Hadouken! Pac-Man fez 30 anos ontem ou antes de ontem, eu não tô bem certo. Parabéns, Pac-Man. Parabéns, Pac-Man. Pra comemorar, o Google, acho que todo mundo viu na página inicial, colocou uma daquelas imagens comemorativas. Mas aquela imagem, você podia interagir com ela. Tinha um botão de insert coin que se você apertasse, você podia jogar o joguinho do Pac-Man, da imagem do Google, que é bem divertido. Mas... e vale a pena dizer que é um port assustadoramente bem feito, né, do jogo. É? Porque muito se bom. Se você for comparar com os ports que a gente teve aí ao longo dos anos, teve gente que conseguiu estragar Pac-Man. Né? Que eu acho uma coisa difícil, mas eles conseguiram. É. E esse port tava até bem divertido. Tava bom, e tipo, se você apertar insert coin duas vezes, você joga com a Miss Pac-Man, você joga em multiplayer. Olha só. Cara, muito foda. Muito bom. Tá no ar até agora, se você não viu ainda, né? Se você é como eu, que só usa a barra do Firefox do Google, não entra no Google mesmo, você também não teria visto, né? Eu só fui ver quando a Nath me falou. Mas tá no ar ainda no momento da gravação desse bloco de notícias. Não saberemos se vai estar ainda quando o podcast for sair. Pois é, provavelmente não. Acho que não dura até o final da semana, tipo, até o fim de semana acabar. Mas então, se não tiver, perdeu o Playboy de novo. Toma essa, Peter Moliné. E é isso aí, então, nosso bloco de notícias. Então, tchau, tchau. Miscelânea. E vamos aos destaques de miscelânea. Morre Ronnie James Dio. Estudo define que gadgets fazem as pessoas mais felizes. O Ninja Jirai impede assalto na Austrália. Ok, e no último dia 16 de maio morreu o cantor Ron James Dio, que por um tempo foi o líder do Black Sabbath. Correção, ele não morreu, ele apenas retornou ao inferno para reclamar o seu trono. Não, ele morreu, não, e ele morreu por causa do câncer de estômago, né? E ficou um comunicado da mulher dele no site oficial, falando que o coração tava despedaçado e tudo mais, agradeceu o apoio dos fãs. E esse ainda nem foi o pior, né, cara? Porque além do cara morrer, vocês ficaram sabendo do bafão que foi a Rede TV noticiando a morte do cara? Não, que eles fizeram a matéria da morte do Dio e colocaram imagens do Ozzy. Ah, nossa! Juro, cara, você veja no post, como diria o Guizão, com o caiu da bunda. Nossa, velho, eu ria de... não acreditava que tava vendo aquilo. E quando o nego me falou, eu não acreditava até ver. Caraca, velho. O bom é que aparece o vídeo do Ozzy e a foto do Dio. E esse foi o dia que o estagiário foi demitido. Ou casou com um dos diretores, né? Vai saber. Caramba, eu fico imaginando a cara do estagiário tomando aquela enrabada, velho. Meu, se o Ozzy morrer agora, vai ser culpa da RedeTV. A RedeTV botou olho gordo. Cara, foi muito bom. Mas tá na hora também, né? Vamos ser sinceros. Uma empresa de pesquisa de mercado chamada Trajectory Partnership concluiu através de uma pesquisa que gadgets eletrônicos fúteis, geralmente, fazem as pessoas mais felizes. O representante da Trajectory disse que o ser humano é um ser social, necessita do acesso à tecnologia de informação. É, porque no caso é aquele pensamento primário, né? Porque você, se você tem um gadget legal, todo mundo vai pagar pau porque você tem e vai chegar perto de você. Gadget não te traz felicidade. Ele traz a felicidade de saber que você tem, mas o seu amigo não tem. Exato. Sabe? Não é assim. É sim, cara. Porque se você vivesse numa sociedade onde não existissem gadgets e todo mundo não tivesse um gadget, você seria igualmente feliz. Ou infeliz. Você é infeliz com o Play 3. Fato. Porque eu sou feliz com o Xbox, banido da live, infelizmente. Então nós chegamos a conclusão nenhuma, visto que você tem um que te deixa feliz e eu tenho um que me deixa infeliz. Ou seja, eu acho que, cara, eu acho que a gente tinha que voltar às origens, sabe? Todo mundo de tanga de pele. Exatamente. E cabelo sujo, eu ia ter um dread maneiro no que resta de cabelo. Cara, sabe o que é pior? Eu visualizei essa cena, que nojo, velho. Eu tenho uma teoria de que a tecnologia nada mais é do que uma coisa que o capitalismo inventou pra ele continuar existindo, porque ele fica pegando as pessoas assim, você era feliz sem o celular, você vivia sem isso, aí eles chegaram e falaram olha, você tem o celular, senão você vai ser mais feliz, aí você acreditou nisso, aí no mês seguinte veio aquela coisa de, não, esse celular é uma bosta, você é uma merda, pra você ser feliz agora você precisa de um celular novo, tecnologia nada mais é do que uma ferramenta, uma forma de você de criar necessidades que você não tinha até 5 minutos atrás. Eu tenho o cara realmente que fez essa pesquisa, aposto que ele trabalha na Apple, faz parte do Google, alguma coisa assim, ele tá só ajudando o capitalismo a implantar essa ideia na nossa cabeça de que eu preciso de um Xbox novo. Porque o Freud sempre explicou que tudo tem a ver com sexo, né, cara? Então, pra que o cara tinha o carrão? Pra pegar a mulher? Porque o que é o gadget hoje em dia? Se você não tem um carrão, você tem um gadget aí que impressiona a mulherada. É? No qual fundo, mulherada? Como foi isso, cara? Mas, cara, você conhece que já pegou uma mulher porque chegou, olha, um iPhone novo. E aí, quer dar uma voltinha? Vem ver aqui meu Wii Stick, sabe? Pô. Aqui varia muito também o conceito de felicidade dele, né? Se felicidade é você entregar um iPhone pra uma pessoa, ela dizer que se divertiu e você anota na sua pesquisa que sim, essa pessoa é uma pessoa feliz. A pesquisa foi justamente pra mostrar que, assim, o status social que você tem de ter um gadget, entendeu? As pessoas falam, nossa, aquele cara tem um iPhone, pô, deve ser foda pra caralho. Sabe? Mas será que ele não tem um iPhone para esconder a crise de existência, que ele não consegue encontrar o sentido da sua própria vida e nas noites ele passa em claro, sem conseguir encontrar um propósito? Ou resumindo, né, ele tem um iPhone porque tem pinto pequeno, é isso. vocês querem mais do que... Essa semana aí foi noticiado que o iPhone é a 8ª melhor invenção, cara. Como assim, né? Não o celular, o iPhone. Você não sabia? O iPhone cozinha, lava, passa e vai ter um upgrade que ele, inclusive, pode realizar umas coisas mais íntimas. Por isso que ele é a melhor invenção de todos os tempos. Olha o Sussi, já tá entrando na Apple Store já, cara. Três marginais, três malas, três pessoas que deveriam queimar nas profundezas do inferno foram assaltar um doido aí num beco escuro na Austrália. Eles foram... E aí quem prendeu ele foi o Sawyer e o Japinha lá. Tô brincando. Mas na verdade eles foram assaltar o maluco no beco escuro, só que o beco escuro tinha entrado numa escola de ninjutsu. Ninjutsu. Fala comigo. Vai logo, Sus. E pá, aquela conversa vai, puxa a arma, puxa o revólver, puxa a faca. Os assaltantes saíram todos correndo, porque assim, do nada eles viram cinco ninjas de preto atrás deles, né? E o mestre Kayan Soto, que é um dos dava entre os cinco, declarou aos jornais, né, que eles escolheram o lugar errado pra fazer o assalto. Não são ninjas, cara, não são ninjas, porque se fossem ninjas, o assaltante jamais teria visto eles. Sim, eles teriam sido cortados ao meio. Cara, você imagina, os caras estão assaltando o maluco, de repente ele vê cinco ninjas atrás dele. Ele tá falando, esse cara tá de sacanagem, não tá falando sério. Meu, apareceu cinco ninjas falando, não, sai daqui, cara. Eu devolvi a bolsa e ia embora dando risada. Não, e o pior é que os caras não evitaram porra nenhuma, porque o cara apanhou, perdeu o iPod e o celular e teve ferimentos leves. Pô, que porcaria de ninja é esse? Ou seja, os caras estão usando ele só pra fazer publicidade. A gente tá aqui divulgando onde você pode aprender ninjutsu na Austrália e só acabou. Isso porque, o que eu saiba, como o Guizão já havia falado uma vez, ninguém fala que faz ninjutsu, né, meu? É proibido falar, né? Era pra ser secreto, né, cara? É porque, na verdade, cara, isso a gente acha estranho porque os verdadeiros ninjas a gente não vê, cara. Os ninjas estão em toda parte, mas a gente não vê, porque eles são verdadeiros ninjas. Esses aí eram os fake, né, cara? Exato. Ninja wannabe. Na verdade, eram otakus indo em direção ao Anime Friends da Austrália. Aí, durante a entrevista, o cara ficou entregando santinho, né, com o endereço da academia. Foi um viral, né, da academia, isso daí, e aí... O alemão nem apanhou, né? É verdade. Ih, apanhou. Foi só um viral. E os ninjas estavam vestidos como Scorpion, Sub-Zero. O Cyrex lá, sabe? Esses malucos assim. Chegou o tão esperado, milagroso, removedor de carros no Momento Sofá dessa semana, que conta aí com a belíssima, não segundo a Laura, mas a belíssima Francesca Dani, que ela é uma cosplayer. Pra quem não sabe, cosplay é pessoas normais que se vestem estranhamente. E, cara, essa mina tem uns cosplay meio sensual de balduca aqui, viu? O que vocês acham aí das fotos? Devo confessar que ela realmente é muito bonita, mas agora que a Laura falou que é tudo Photoshop... É, eu tenho uma vantagem em relação a todos vocês. Eu já vi ela pessoalmente, já conversei com ela, e se... A foto que eu mandei foi de quando? 2007, 3 anos atrás. Ela já tava meio caidona, imagina agora. É, a mina é meio esquisitinha, né? Ela é o quê? Ela é francesa, italiana? Não, ela é italiana, e o grande trunfo dela é que esse... Sei lá, Mari, eu também conheci ele. É o marido dela, e ele é fotógrafo profissional. Ele que tira e trata todas as fotos. Na verdade... Ela não fala a idade, mas ela tem quase 30 já. Assim, agora já deve ter 30. FrancescaDani.com é o site dela, tá? E é um site pornô. Tanto que se você clicar em Members Area ali, é... Pô, cara, eu me senti no Bang Bros. Show your members, né? Show me your members, cara. Eles aceitam cartões de créditos, aquele CCBio.com, né? Ou Pay Your Pal, né? Ou Pay Your Pal. Enfim, esse foi o 45º episódio. Nós temos que agradecer a presença e a paciência de André Magin. E, em algum momento do espaço-tempo, também participei de um bloco. De... Sem a gente, as né? As notícias, cara? Exato. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal participar com vocês. E também da Laura Bu, que pode fazer agora seu jabá à vontade. Acho que teve jabá no programa inteiro, né? Mas tudo bem. E aí, galera, então vamos acessar o pinkvader.com. Eu e a Priscila estamos lá atualizando diariamente com uma visão feminina sobre a cultura nerd. E eu prometo que vocês não vão se arrepender. Garanto algumas risadinhas. Já entrou nos meus top sites, viu? Aê! Vale a pena. Junto com o da Francesca Dani. Não, vamos lá. Cara, eu não gosto de mina assim, né? Eu gosto de mina coça de apoio. Chineia. Entendi. Traveco. Nossa tradição que o convidado aniversariante pede uma música. Então, Laura, escolhe a sua música. Já que esse é o último programa que Dio tem a oportunidade de comparecer, então colocar a música que ele aparece em Tenacious D. Tentando lembrar o nome aqui. Kickapoo. Kickapoo, exatamente. Obrigada, Madinho. Então é isso. E-mails você pode mandar para nerdrops@gmail.com. O nerdrops@nerdrops.com.com.br. Até a próxima semana. É, cruze. Pega no meu pau. Tchau pra você. A long ass fucking time ago in a town called Kickapoo. They lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JP, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. You're evil, but man, he can suck a cock. Rock is not the devil's work, it's magical and rad. I'll never rock as long as I am stuck here with my dad. I hear you, brave young Jables, you are hungry for the rock. But to learn the ancient methods, secret doors you must unlock. Your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance and the world's most awesome band. To find your fame and fortune, through the valley you must walk. You will face your inner demons. Now go, my son, and ride! So he built from fucking Kickapoo with hunger in his heart. And he journeyed far and wide to find the secrets of his art. But in the end he knew that he would find his counterpart. a introdução aí, Polar, por favor. Não, faz você, já fiz você. Não, faz dia. Você, eu fiquei tímido, eu fiz ontem. Ontem? É, nem me pergunte. É, eu prefiro não perguntar mesmo, peraí. Mas é, eu sou certo, tem que manenar no barulho aí. Não é aqui, colega. É a Laura que tá espancando o Macintosh dela. Eu digito muito forte. Eu prometo não digitar. Obrigado. Quem ouviram, né, o que eu falei lá do site da Globo? Peraí, dá 2 segundos. Não. Já descobri o que a Laura tá fazendo. O quê? Ela é dançarina de tap dance irlandês. É, mas eu digitei tão leve agora. Matei a charada, pô. Ah, eu vou comprar o microfone. Laura Bull para o Riverdance, por favor. É só você não, é só você não somar o valor de todos os seus jogos que você... Você consegue sobreviver, você consegue jogar assim de boa, sem ficar com muito peso na consciência, sem perceber que você podia ter ido e voltado de Nova York com a grana que você gastou com o jogo. Você poderia ter ido, comprado todos os jogos, voltado e ter troco ainda, né? É, exatamente, ainda dá pra comprar um pão de queijo, um cafezinho e então. Como que era aquela loja que parecia direto nos comerciais? Era a loja brasileira em Nova York lá? Lembra desse comercial? Era muito caramba. Bom. Caramba! Vocês podiam vender espaço comercial aqui no podcast pra eles. A gente vende aqui, ninguém compra. A gente desculpa aí. Eu acho que eu toquei no assunto delicado agora.